Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvintes do Magicando, está começando a sua dose quinzenal de capirotagem. E hoje nós vamos para as terras geladas. Da onde mesmo? Que é? Do norte. Do norte? Não é Manaus. Que definitivamente não é gelado. Ariégua. Norte. Macho. Hoje, acaba macho. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre runas. Finalmente vamos fazer um episódio sobre essa estranha, linda, deliciosa arte dos antepassados nórdicos, né? Que tanto pedido, tanto famoso, né? E só pra deixar bem claro antes da gente começar, não vamos falar nada sobre asa true ou asa falsa, tá bom? Estamos esperando os planetas se alinharem para fazer um episódio só sobre isso, que com certeza vai ser bem polêmico. Correspondente internacional. Sim, convidado maravilhoso. Que vive na neve. Exatamente. E, então, que vai... fez um set de runas meu. Oh, pois eu posso buscar pra vocês verem. Muito e faz bonito. A minha barba ficar envergonhada. Eu sou o André Fernandes e pra me ajudar temos aqui ele, Vinícius Ferreira. Runa maior do que tarô. Maior abismo. Maior tarô. Ataque de oportunidade. Se você comprar o HKT feito pelo Grola, junto com o Marcelo da Neve, dá pra você jogar runa com ele. Outro ataque de oportunidade. Se você comprar o nosso jogo. Oh, inclusive, vou botar no post o link do Bifrost. Do Bifrost, dá pra jogar runa com ele em formato de carta. Pronto. Olha aí. Tem uma deusa linda lá. Tem vários. Que vocês vão reconhecer. Ou não, né? Porque 300 milhões por cento do podcast escuta áudio, né? Não sabe nem o que ele tá falando. É verdade, não te conhece fisicamente. Verdade. Olha aí, ó. Daqui a pouco você vai se reconhecer na rua, aí eu quero ver. Temos aqui ao lado direito o Marcos Kelly. Se vocês querem conhecimento, se vocês querem sabedoria, sacrifiquem a si próprio. Sábio isso, não foi? Tipo um aforismo filosófico. Se vocês querem conhecimento, se vocês querem sabedoria, dedo no cu e gritaria. Gostoso! Que poeteiro, hein? Oxi. Furar o zóio do amiguinho nem sempre é uma coisa ruim. Continue. Eita, coisa que aprendemos com o Odin, né? E temos aqui também, para alegrar nossa mesa, e eu espero que ela tenha muito das suas teorias para a gente tentar entender ao final do Magicando o que se passa na cabeça da Lívia. Lívia Andrade. Patrono do que escreve e encantam, mestre das runas, cuja arte foi aprendida por alto sacrifício e dedicação. Mostre-me as palavras de poder. Não entendi, mas ok. E temos aqui também ela, Zuliana Ponzilacqua. Runa de Odin, vide, runa vazia, é uma falácia. Eita, polêmica! Isso não existe. Eu achei que ia ser uma polêmica, não, mas cria. Acho que todo mundo concorda. Runa branca é golpe. Runa branca é golpe. Runa branca é golpíssimo. Pra mim, válido e foda-se. Ele tá aqui só pra bater palma enquanto o circo pegar fogo. Sim, que nem os macacos. Exatamente, conhecido como ouvinte do Magicano, né? Aplaudindo esse circo em chamas. E, obviamente, vamos falar bastante sobre vários aspectos das runas, história, da onde surgiram, mitologia. E, é claro, também oracular. Vamos dar dicas práticas e falar de um livraço que a Penumbra estará lançando. Quando esse podcast for, já vai ter lançado? Pré-venda, vai estar na primeira, né? Vai estar aqui. Blá, blá, blá. E vamos falar desse livraço que a Penumbra Livros está lançando, está agora na pré-venda. Garanta já o seu livro polêmico, muitíssimo recomendado atualmente o meu preferido da Penumbra Livros. Que eu olha! Livro de peso acadêmico, que tem gente que vira e mexe, vem conversar comigo, assim, fala, ah, tem alguma indicação acadêmica e tal, pá. É um livro de peso acadêmico. O cara é antropólogo fudido da Universidade do Caralho 4 e tal. É doutor em História da Religião. É, pode Universidade do Caralho 4, eu estudei também ali. Também conhecido como Estocolmo. E o que também, apesar disso tudo, é compreensível até para uma mula igual, um ágino igual eu. Então, cara... É recomendadíssimo. Então vai fundo, fi. Você que ouve a gente sem entender, vai fundo. Esse é teu momento. É isso aí, galera. Vamos lá pro recadinho que a gente vai falar mais um lançamento da Penumbra Livros e até daqui a pouco. Extremamente feliz, cara. Vocês vão ver que no final desse episódio eu vou estar maluco com essa parada de runa. Cara, que assunto interessantíssimo. Eu vou dar a dica pra vocês. É o livro que eu mais gostei de ler da Penumbra Livros. Eu tinha aí... Presta atenção. Pô, Bruxaria Apocalíptica, livro do Baphomet, só livraço. Mágica Visual do Ian Frice, que é super de boa pra quem quer começar. Libernu, que eu acho que se você escuta Magicando, você sabe o quanto eu sou apaixonado. Mas, ó, o Tark, O Lado Noturno das Runas, cara, é um dos livros mais fáceis, didáticos e divertidos de você ler. É fácil, galera, porque parece um livro de enciclopédia, só que só de capirotagem de runa. Cara, é irado, muito fácil de entender. E eu vou deixar a dica pra você agora, galera. Esse livro vai estar apenas na Livraria da Penumbra, não vai dar pra comprar na Amazon, não vai dar pra comprar na Saraiva, não vai dar pra comprar na Livraria Cultura, apenas no site da Penumbra. Mas fica a dica, frete grátis de pré-venda, como vocês já estão acostumados. E dessa vez vamos ter uma coisa legal, hein? Junto com o livro, se você estiver interessado também, foi extremamente novato como eu fui, temos um outro produto da Penumbra Livros, é verdade, que você pode comprar junto com o livro. Um pôster em quantidade limitadíssima, desenvolvido pela estudiosa podcaster maravilhosa Juliana Ponzilouca, que tá aqui nesse episódio com a gente. E está uma lindeza. Ele vai te ajudar, galera, na compreensão e memorização das runas, porque ele dá a ordem bonitinha ali. Cara, De verdade, eu, se eu fosse vocês, de todas as vezes que eu peço pra vocês comprarem alguma coisa no nosso nome, porque vocês sabem, né, galera? Vocês sabem da qualidade da Penumbra e vocês sabem que a gente só anuncia coisa de qualidade aqui, não sabe? Então, é verdade. É um dos livros mais incríveis que eu já li sobre as artes ocultas. Lembrando a todos que também, se você quiser comprar o Tark com outros livros, existem a possibilidade de combos que também saem com frete grátis. Links aí no post. E só pra reiterar, é um livro que é tanto pra iniciante quanto pra quem já saca. Porque pra quem já saca, talvez não tenha muita coisa além. Mas a gente sabe que muitas vezes tem muito livro aí limitadinho, né? Tem livro de runa que não dá parte mitológica, tem livro de runa que não dá o conceito, a visão do nórdico na época, não traz muita coisa. Ele traz as runas ali, quem aprendeu, e tem que memorizar, e decoreba. Aqui não é assim, aqui você vai entender. E é claro que, ah, Andrei, poxa, mas eu sou novato, eu quero pegar algo mais tradicional, porque eu escutei falando que esse Utark, ele tem uma ordem diferente de runa do que tava. Galera, isso é 5% do livro, além de que, pessoalmente, depois de aprender desse jeito, eu acho que eu vou estrear bastante esse outro modo, né? Que alguns dizem que é equivocado de runas, né? O tradicional, né? Eu acho que vale comprar vários. Mas, galera, o Tark é imprescindível pra você que tá começando e se você quiser também aprender uma nova forma de ver o mundo através das runas, tá bom, gente? Lembrando a todos também que teremos o aniversário do Mundo Freak. Pra quem não sabe, tá dando mole, só escuta o Magicando. O Mundo Freak também é Magicando também. Também é Mundo Freak, mas vamos ter um programa especial do Mundo Freak Confidencial, exclusivo para apoiadores, mas para você que é magiqueiro de plantão, não escuta Mundo Freak, recomendo escutar. Tem um motivo para você aí também, que é, vai ter uma lojinha da Penumbra dentro do evento. E galera, dá para economizar aquele frete maroto se você for. Imagina, você pegar kit completo da Penumbra, comprar tudo, imagina o frete dessa coisa, mas o peso de livro, não é fácil não, galera. Economiza embalagem, economiza um bando de coisa. Então, ó, aproveita aí, vamos ter muita coisa legal, vamos ter hambúrguer lendário, a gente vai ter leitura de runas com a Juliana Ponzilacqua, você pode bater um papinho com ela rapidinho, vão ter sorteios, vai ter muita coisa legal, queridos. Então é isso, beijos no popô e bora lá falar sobre o lado noturno das runas. Por 9 dias, o deus nórdico Odin pende da árvore do mundo, Yggdrasil. Lá, ele pende, sacrificado por si mesmo, para si mesmo. Odin pende da árvore por sua própria e livre vontade. A visão de mundo nórdica não inclui crença em um pecado original, do qual o homem e seu mundo devem ser salvos. A tradição nórdica não enfatiza nenhum messias. Há outros motivos por trás do sacrifício de Odin. Ele está lá, pendurado, por seu próprio interesse. Ele está lá, pendurado, para obter sabedoria e poder. Vocês acham que estão no Rio de Janeiro no pôr do sol, né? Não, aqui tem a Praça Pô, Pôr do Sol. Esse Odin não taca olho. Antes da gente começar esse episódio, é bom salientar que você, ouvinte, não vai aprender a jogar runas com a gente. Você não vai ganhar o seu doutorado em história do norte do mundo nas nossas... Você não vai ter nada disso, vai faltar absolutamente muita coisa. É um assunto extremamente introdutório, mas, ao que tudo indica, ao que a gente planejou, a gente quer que daqui sirva de trampolim para os seus estudos futuros. É, a gente indica o novo livro da Penumbra, o Tark, mas é claro que também a gente vai dar uma série de outras indicações para você que quiser aprender não apenas runas através de outras pessoas, como também a forma tradicional. Não, não. Você que tá ouvindo a gente aqui, você que tá ouvindo a gente agora, você... Você já é nórdico. Isso que o André falou é zoeira. Você pode ir lá agora comprar aquele martelo de Thor lá, que, o pingente que vende no Wish. Até quem mora em Osasco pode. Até quem mora em Osasco pode. Sabe o que você pode fazer? Compra o Valknut, ó. É, compra essas porra todas. Outro detalhe. Compra aquelas camisetas escrotas que vende no Facebook, tipo, eu só respeito Odin e minha mãe, tá ligado? Umas paradas dessas. Que não dá pra ser mais poser que aquilo. E tá valendo. É nórdico, sim. Bad girls go to Valhalla. Tem essa também. Tem. Girls go to heaven, bad girls go to... Não entendi, mas enfim. Isso aí. É. É nórdico, sim. É isso aí. Inclusive, eu vou repuxar essa discussão quando a gente estiver falando sobre Azathru. Mas eu acho... pela zoeira da coisa, é engraçado e tal. Mas é bem babaca, né? Você falar que o cara é de Osasco, não pode ser. Por que não? Isso aí é coisa daquela galeria, o bicho ruim aí. Eu vou jogar isso na cara aí de vocês. Coisa aí, de esquerdista. Como que é? Apropriação cultural. Isso é coisa esquerdista. Enfim, vamos começar falando sobre runas. A gente abriu aqui da maneira mitológica das criações das runas, mas a gente vai falar sobre mitologia daqui a pouco. Antes de qualquer coisa, eu quero saber exatamente... Setembro chove? Marcos Keller, você que é nosso professor de História da Mesa, de onde vieram as runas? Então, várias controvérsias. Qual é a origem do mal? A origem do mal. Há várias controvérsias sobre a origem da runa. O que a gente tem são registros a respeito e vários sets de runa. O que a gente mais utiliza, que é a Futark, que o nosso querido amigo aqui, o Trevozão, do... Como que é o nome dele? Esqueci o nome dele, do cara. Carlson. O Carlson fala, ele tem a teoria de que não é Futark, né? Que é Utark, que a gente tá usando errado a ferru, né? Mas tudo bem. O que a gente tem são registros que sobrou, e ainda bem poucos, porque grande parte das coisas que os nórdicos utilizavam era da madeira. E a madeira em lugar úmido não dura. Então, provavelmente, muita coisa aqui... Madeira e osso. Madeira e osso ainda sobrou bastante coisinhas, mas mesmo assim, em lugar úmido também não é a coisa mais durável, assim, da face da Terra. É, basicamente, a gente tem as pedras que eles esculpiam em situações... específicas, né? Era pra festa, tipo... Vou fazer... Meu filho casou e não sei o quê. O senhor daqui fez alguma coisa de nota e esculpe lá a história na pedra. Mas bem pouco, né? O que eu acho mais legal é que as pedras, em grande parte, eram pintadas e permaneceram pintadas até hoje. Ainda tem vestígio de tinta. Sim, sim. Isso é uma parada bizarra. Dependendo do material que você usa, tipo granito. O granito, ele pega muito bem tinta também. Uhum. Então, alguma coisa fica. Mas a grande sacada, metal também durou algumas coisas. E sempre grafado, às vezes, de maneira diferente, né? A gente tem formas distintas de grafar as runas. Até foi uma coisa que eu acho muito interessante. Porque eu sempre me confundia quando eu via aquelas marcas que são só risquinhos. E falar, ah, não, são runas. Eu falo, que porra de runa é essa? Como que é? Ah, as runas ocultas, né? É, eu não entendi aquilo. Que é um código. Quem me explicou aquilo foi o João das Batatinhas. No capítulo sobre sigilo do Mágica Visual, né? O João das Batatinhas fala sobre esse negócio de runa a partir da página 16 do Mágica Visual, logo no comecinho. Rapidinho. Vai, pode ir, Keller. Peraí que eu tô só procurando a data. Eu acho que os sets de runas que são mais conhecidos até hoje são três, né? A gente dá uma olhada naquele livro maravilhoso que a Ju arranjou pra gente. Cadê o livro? Tá ali. Que tem o Futark, que é conhecido como o... Futark é antigo, né? O Futark é o antigo. E tem dois mais novos. Eu posso fazer palestrinha sobre isso. Pode fazer palestrinha? Posso. Fala palestrinha, vai lá. Então, o Futark mais antigo, que a gente chama de Futark antigo, Elder Futark, é aquele clássico de 24 runas, que é o que a gente vai falar mais hoje. Foi usado até a Idade Média, né? É, ele começou a ser usado aparentemente no século I, quer dizer, bem antigão, e foi usado até a Idade Média, como você disse. A partir daí, surgiu um Futark mais jovem, que foi uma das poucas ocorrências de livro... caralho, tô vendo o livro aqui, tô viajando. Uma das poucas ocorrências de alfabeto que encolheu ao longo da história, em vez de aumentar. Ele passou de 24 para 16 runas. Mostrando a praticidade do povo nórdico. É. Aí, onde hoje é conhecido como Inglaterra, foi desenvolvido um Futark anglofrísio, que aumentou pra caralho, ficou com 33 runas. E mais tarde foi desenvolvido, com base nesse Futark mais jovem, de 16 runas, um Futark islandês, que basicamente tem 24 runas também, mas ele mudou totalmente as runas e tal. É bem diferentão. Tem umas runas que eu nem reconheço direito. E esse foi usado até o século XVIII. Que é mais já então, a maioria dos registros é do Futark islandês. O Futark antigo, que é o que a gente mais usa, é o que menos tem registro histórico. Tudo que a gente sabe sobre ele hoje é reconstrução com base em etimologia, estudo linguístico e tal, do alfabeto anglo-frísio, que é o mais parecido com ele, que só tem coisas a mais, não tem coisa a menos. Tem coisas falando nos Edas, falando de cada um, mas você só meio que adivinha qual é a runa que ele tá falando. É, né? E não fala assim, a runa número tal é a runa que faz isso, não é isso. O próprio Eda é bastante duvidoso, porque tem muita coisa ali cristianizada pra caralho já, sim, né? Sim, sim. Então, quando tem o contato com a Idade Média, inclusive é bem engraçado que você tem, por exemplo, igrejas, né, cristãs, lotado de runa, tipo, sinos de igrejas lotado de runa. É, a ideia é que esse deus aí não tá com nada, vamos botar a galera aqui que sabe as coisas, tipo, fazer as coisas funcionar, é defender esse lugar aqui. Eu não tenho... Tá aqui, vamos colocar o deus aqui, mas eu acho que ele não vai dar conta não. Então vamos marcar umas runas aqui nessa igreja? Uhum. Pelo sim, pelo não? Na Alemanha tem muita igreja marcada com runa, mais pro norte da Alemanha, por fora. E do meio da Alemanha pra baixo, tem um monte de igreja com símbolo celta na fachada. Olha que doido. Muito. O Triskelion, um monte de coisa. Eu soube que na Alemanha usa-se muito até hoje na arquitetura, na construção de viga, formas rúnicas com a madeira. Ah, sim, sim. Até em fachada de prédio. Pra fazer o... Sabe aquele telhado triangularzinho? Sim, sim. Aí você bota uma runa ali... Uma runa não, você bota uma madeira ali no meio, né? Aí pra você... terminar a sustentação, você acaba fazendo uma parada com runas ali. Isso é bem bacana também, pra mostrar essa coisa da estrutura, né? E até pra utilização, assim, tem uma utilização mágica, né? Mas hoje em dia até se teoriza que nem tudo era utilização mágica. Tinha muita coisa que era só escrita mesmo, né? Tinha uma... E a utilização, muitas pessoas acham assim, porque a runa... Sei lá, deixa eu pensar num exemplo. A Turizaz, ela vai me fazer uma proteção aqui no plano. Não, o bagulho... O cara pintava na testa o bagulho, porque pra ele era prático. Isso aqui é um escudo físico em mim. É. A gente hoje, né, coloca muito esse lance da interpretação. Tem uma outra runa que é para ajudar as mulheres em parto. Que eles pegaram a mulher, tava lá tendo dificuldade de parto, e eles esculpiam no braço da mulher. É, e era uma outra dor pra se preocupar, né? O que é, como diria a minha vozinha, o que é uma flecha pra São Sebastião? Não é? Que já tá fudido. É. Né? É, isso é uma discussão muito interessante que eu sempre gosto de levantar aqui, né? Porque a gente, toda vez que a gente for precisar dar um contexto histórico, principalmente quando a gente tá falando sobre magia, pra gente não cair no erro do que a gente tanto critica, que é a gente fazer essa construção pós algo que tá feito, né? A gente precisa ter duas preocupações. A primeira delas é... É, não praticar uma teleologia, que é utilizar o nosso padrão moral e ético para julgar o padrão ético daquelas pessoas, né? A gente está projetando... Acho que o nome disso é anacronismo. Não, tem anacronismo. É que... Segue. Enfim, segue. Foda-se. E outra coisa é essa parada, tipo, você tem essa lógica anacrônica de que, ah, eles acreditavam que... Já começa errado. Porque não é eles acreditavam que, para eles, era... E não tem discussão. Eu indico um livro chamado... Eu não lembro de quem que é, mas... É, acreditavam os gregos nos seus mitos? Eu não vou responder. Leia o livro, tá ligado? É bem bacana. Eu acho fundamental ressaltar que pro povo nórdico antigo não existia distinção entre vida real barra material, religião e magia. Era tudo a mesma merda. Aquilo que vocês falaram de botar a runa na testa e aquilo funcionar como um escudo... Aquilo funcionava para a atitude devocional deles com os deuses, funcionava para tudo. Tudo. Total. É, e mais do que isso, ressalvando a sua ressalva, tem quando a gente estava discutindo ontem sobre essa pauta, a gente conversou bastante sobre isso, né? Que o cara que aprendia a escrever, escrever para a gente hoje é muito separadinho. A gente hoje, na contemporaneidade, a gente divide tudo muito em setores. Então você vai para a igreja para rezar, então é aquele lado espiritual. Você vai para a escola para aprender, então é aquele lado, enfim, que você aprende, né? Ah, você vai votar porque isso é Estado, governo e tal. Para eles era absolutamente tudo a mesma coisa. Como o Keller gosta de falar, era tudo poroso, tudo se misturava. Tudo estava ali numa orgia muito louca. Então não faz muito sentido a gente discutir. Peraí, mas eles utilizavam para magia, mas nem só para magia? Bicho, provavelmente o cara estava escrevendo ali e para ele não dá para separar aquilo ali de magia, de Deus, de nada. É tudo a mesma coisa para ele, provavelmente, né? A vivência dele é mágica, né? É, se você for pensar, então, na escrita como mágica, durante muito tempo na Idade Média, era magia você saber ler. Porque você lia o negócio, ah, está acontecendo isso na capital de não sei onde. Era uma coisa que para o... Plebeu. Enfim, para esse cara aí... Laboratório, o cara que só trampava. Era uma coisa de outro mundo. Então, a modernidade trouxe essa fragmentação que você falou, Andrei, né? Então, a gente tem que começar a ver tudo em perspectiva. Sim, sim. E outra coisa também. Foi falado uma coisa aí, pro nosso ouvinte não ficar muito confuso também, aquela coisa tipo, ah, não necessariamente a runa era mágica, porque era usada no dia a dia. A gente tem que tomar cuidado que, às vezes, é mágica pra todo mundo, só que o que talvez possa querer ter sido dito, e aí, por favor, me corrijam, é que nem sempre as runas estavam sendo usados para um contexto ritualístico. Faz sentido, certo. Sim, certo? Sim, faz sentido. Inclusive, o cerimonial deles era muito minimalista. Né? Tipo, não é toda vez que vou escrever, é ritualístico, não. É mágico, é porque hoje a gente tem essa coisa toda. A escrita, ela, aquilo que a Lívia falou, a escrita ela é uma parada mágica, assim. O processo dela é mágico. E ficou banalizado pra gente porque, tecnicamente, todo mundo deveria fazer. Tem gente que não faz ainda porque a gente tá no Brasil, né? O Brasil ainda tem um índice de analfabetismo altíssimo. Mas, tecnicamente, boa parte deveria fazer ou reconhecer aquilo hoje. Então, por isso que pra gente, nós não identificamos mais como uma coisa mágica ler. Mas se você tiver contato com qualquer um que é meio analfabeto ou tem dificuldade, você vê que o cara acha fantástico essa parada, você entendeu? Eu acho que vai um pouco pro lado daquele lance que a gente estuda em linguística, em sociolinguística, de que escrita é poder, língua é poder. Caralho. É, você sai, a magia, pra mim hoje, né, que, sei lá, estuda um pouco dos dois que são separados, como o Andrei falou, virou poder, virou instrumento de poder. Se você sabe escrever muito bem, se você sabe falar muito bem, se comunicar claramente, você tem poder. Por que todo mundo acredita no Boa Noite do Bonner? Boa noite. Boa noite. Né? É, tudo bem que a gente está passando hoje, né? Aí entra muito. Eu vou muito longe, mas nos processos de agências de imprensa na internet, mas ainda quem escreve bem e lê bem é que tem o poder na sociedade. Quem você manda bem, onde você quer. Tem o lado oposto disso que a gente vê no 1984, do George Orwell, Que a língua é idiotizada para as massas não pensarem. A nova língua. É. Sim, é. Newspeak. Cara, hoje em dia a gente tem uma série de termos aí que já foram... Ah, nossa, porque a gente é muito fodão porque a gente tá 2018. Pleno 2017, 2018, a gente tem uma série de novos termos que estão mudando a realidade, como a gente vê. O termo fake news e alternative facts estão aí para falar que a realidade não tá absoluta. A narrativa importa. Cara, isso da narrativa importa é uma coisa tão foda. Eu vou dar um exemplo aqui pra Eu digo pra ainda melhor. É assim, o que vale é a versão. Sim, sim, sim. É a versão. A versão que for mais aceita é o que importa. Não importa se é verdade ou não agora com esse negócio de fake news e alt facts. Eu vou dar um exemplo pra vocês assim que ela é muito palpável. Ela vai soar como uma crítica, mas não é, não. É muito um elogio também. Se me permite aqui o homem da mesa, tá permitido? Tá permitido. Então tá bom. Que eu vou indicar, inclusive, um podcast pra quem quiser ouvir. Que eu não, acho que... não indico. Não, não, não. Não, não pode indicar. Vai. Não é nenhuma nova indicação, porque é um podcast bem reconhecido. Que é aquele do Luigi, o Rebobinando. Uhum. Ele fez recentemente um sobre conservadorismo e cultura. Parabéns pop, pela coragem de ter escutado. Que é muito legalzinho o podcast, não é ruim. Só que ele tem uma parada, assim, muito bacana. Você concorda com várias coisas que o cara coloca. Só que o cara que fala também, ele tem uma parada de... O vocabulário dele e a construção narrativa é o que molda a realidade. Então, vários momentos você percebe que ao invés de encaixar na realidade... Sabe quando dá uma torcida? Você sente a realidade dando uma sambada pra encaixar algumas coisas? Então, pra poder concordar com uma coisa, toda pra poder passar... Toda vez que eu passar... bebo, isso acontece. Cara, é isso mesmo. É como se desse uma sambada. Eu sei que a gente faz isso também muitas vezes. A magia é fazer isso toda hora. Sim. Magia é você pegar a realidade e fazer ela dar uma sambada de acordo com o que você precisa. Eu tô imaginando a realidade que nem a Globeleza agora. Então, na verdade, a realidade não é. A realidade é tipo travada. É você que tem que dançar pra dançar junto, tá ligado? Eu acho muito bom que a gente passou um episódio de 2 horas e meia definindo o que é magia. E, a gente tá muito e agora a gente define tempo, né? A cada 2 segundos. Pra quem não ouviu, ouça agora o podcast anterior a esse. É anterior, né? Que é, o do Austin Osmond Spare, com o Frater AdSense. Que, cara, se fudeu, né? Vai ficar esse nome, tomou no cu. O Frater AD, que ele fala um pouco sobre essa questão, que o Spare tem muito disso, que isso constrói a nossa realidade, né? A nossa visão. Ela é uma coisa, um bloco. Ela é um bloco maciço. E isso ela tá valendo hoje, cara. A linguagem, ela tá valendo hoje. Então você tem muitas disputas por termos. Então, por exemplo, lá tinha uma disputa pelo termo conservadorismo naquilo. E o cara falou, não, o conservador é o estado normal das coisas. Tem uma frase que eu adorei. Que, tipo assim, o conservador, ele não nega a realidade, ele aceita a realidade. Cara, isso é de uma sapiência e uma ridicularização tão grande. Porque não tem como eu aceitar a realidade, porque eu não experimento a realidade plena. Eu experimento a realidade filtrada pela minha percepção e pela minha criação. Então não existe nenhum ser humano na face da Terra, nenhuma criatura com mínimo de senciência, que vai experimentar a realidade por inteiro. Mas na hora que eu falo isso, você ouvindo, se você não tem uma crítica ao discurso, você fala, caralho, é isso mesmo. E aí você olha pro cara e fala, esse mano sabe manipular a palavra, consequentemente, esse mano manipula a realidade. É muito foda isso. E é isso que os nórdicos faziam pra caralho, através de letras, inclusive. Imagina que os caras escreviam na Matrix. Eles eram o Neo escrevendo assim. Desculpa, levei tempo demais. Espero que não, tenha não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tudo isso faz todo... Porque, cara, não tem como a gente não falar de runa se a gente tá falando de linguagem, se a gente tá falando como a linguagem tem um impacto imprescindível na nossa vida. Disputa da realidade. Ninguém me tira da cabeça, não é historiografia, não. Eu tiro do meu rabo, hein? Posso estar muito errado. Ninguém me tira da cabeça... Mas historiografia é tirar do rabo, né? Sempre. Inclusive. Mas eles tiram do rabo, pelo menos... Beijo. Eles têm uma... Pessoal que trabalha com isso. Eles têm uma pedrinha, né? E pode tocar nessa pedrinha aqui ou ela tá consagrada, meu consagrado? Não, esse daí tá... Pode ou não pode pegar? Pode. Ah, pode tá. Pegar. Porque não, pega. Então. Não, porque essa aqui tá... E essa aqui tá consagrada. Não está consagrada. Pode pegar. Ó, eu tô com a pedrinha aqui, né? Eu até esqueci o que eu falo da pedrinha. Ah, é. Eu acho que teve uma disputa muito séria por isso aqui. Porque o alfabeto rúnico, ele começou a deixar de ser utilizado para magia, deixado para ser utilizado por escrita, inclusive para as línguas germânicas normais. Originalmente ele era basicamente só para magia, né? É, e ele começa a ser cada vez mais utilizado para escrita, até que chega uma hora que você tem textos até cristãos escritos dessa forma. Né? Começa a ficar bem assim, ai, vamos. Só que imagina o padre que está discutindo uma disputa pela realidade, pela hegemonia da realidade, tendo que olhar essa porra aqui que sempre vai remeter a um povo que cagava e andava pro tal do Cristo. Cara, essa porra foi usada como cifra de guerra. Pronto. E aí, assim, como, assim como na Segunda Guerra os americanos usaram Navarro, como código, né? Que ninguém sabia. Que ninguém entendia aquela porra. E aí o que acontece? Se impõe o latim, a língua latina, os caracteres latinos. Pronto. Extermino isso. Oh, uhum. Vai lá na portinha vizinha, Mundo Freak Confidencial. Ouça o ocultismo nazista. O plano era: vamos acabar com o cristianismo. Isso tá fora de moda. Vamos colocar a religião. Tem que acabar o cristianismo. Tem que acabar o cristianismo. E é justamente isso que eu vou levar pra próxima parte da pauta, que é o seguinte: eu quero falar um pouquinho sobre as referências. Da onde que vem de todo esse reconstrucionismo? Porque pelo que eu consegui entender, as runas que são utilizadas hoje pelo conceito magístico faz parte de uma reconstrução, um resgate que é feito dessa antiguidade. Não é que a galera do século 1 depois de Cristo, depois da Era Comum, hoje em dia está sendo utilizado daquela mesma forma, certo? Isso foi reconstruído. Reconstruído. Certo. E outra assim, coisa. Reconstruído com alguma noção. Não. Sim. É uma coisa totalmente inventada. Mas a gente não tem como ter certeza de como era usado originalmente. Até é importante dizer uma coisa: que não há problema nenhum se você usa qualquer coisa reconstruída ou artificial. Você pode fazer invocação de HP Lovecraft e Red Jack Kirby, não tem problema. Só não vai me defender que essa porra é antiga pra caralho. Que veio do Egito. Que veio do Egito, que é a pura realidade, né, meu irmão? Você pode tudo. Eu ia mandar um beijo pra uma galera, não vou mandar. As runas não vieram do Egito. É fato. Elas vieram da Fenícia. Cai, porra, tá do lado. Olha só, vou contar rapidamente da onde. Quais são essas fontes aí que orientam a galera? Por favor. Tem as Edas, que são. Tem duas Edas, tem a Eda poética e a Eda em prosa, que são basicamente uma parada que é em poesia e outra que não é. Que já são muito cristianizadas, né, Ju? Bastante. Tem o Ravamal, tem alguns textos clássicos que basicamente sobreviveram na Islândia, né? O Voluspa? O Voluspa também. Mas são poucos, não são muitos. Tá? Então tem poucas fontes originais, né? Históricas. E mesmo assim elas não são muito confiáveis. E elas não falam explicitamente: a runa tal serve pra tal. A runa tal serve pra tal. Ela conta várias histórias e nessas histórias ele fala: ó, teve uma situação aqui que o cara foi lá e traçou tal runa pra fazer não sei o quê. Mas é perdido, não é completo, não fala de todas as runas, nada disso. Eu acho legal que, assim, existem runas para você marcar no navio, barco, né? Quase que era um barco, né? Para não afundar. Chama de barco pro Vicky, para tu ver. Você não te come de porrada. Cara, se você achar um Vicky na rua, você vai ser comido de porrada, tá ligado? Enfim, você gravava a runa no barco. Navio. Navio. Você gravava a runa no braço da mulher parindo. E tinha uma runa que eu não entendi a história, que é a runa de cerveja, que servia para afastar mulheres perigosas. Cara, quando você tá tomando cerveja, as mulheres podem ser o perigo. Sabe o que eu acho legal? Por isso que a runa de Odin não faz sentido, né? Os caras gostam de cravar em tudo e falar: tá aí a runa de Odin. Passa a mão em você assim, tá tudo certo, que a runa vazia. Não faz sentido, cara. Eu acho que talvez essa runa funcione assim. A mulher perigosa é aquela que vem tirar a caneca da sua mão, falar que você bebeu demais. Caraca, porra! Mano, por isso que a gente tem uma germanista aqui. Pronto. Aí. Ganhou. Não. Mas vejo outro porquê. Mas o que tem mais registro é sobre esse alfabeto anglo-frísio, que foi usado na Inglaterra e tal. No que hoje é a Inglaterra, porque na época não era um monte de país eco. E o que acontece é o seguinte: esse foi muito mais bem documentado, mas não existe garantia nenhuma de que é a mesma coisa do Futarque antigo. Até porque a mania de documentação, ela é inglesa, né, cara? Toda essa nossa forma de organização... É que nem Telemita, dobra um papel. Tem uma inclusive Telemita veio toda Inglaterra. Beijo, Pel. Dobra um papelzinho. Exatamente. Só não perde pra galera lá do saco Império Germânico, foi quem começou com isso, na verdade, mas depois a Inglaterra fez melhor, né? E é isso. A carta do Carlos Magno, né? Foi o primeiro documento de lei, escrito, papá, tudo cheio com doce. Se eu não me engano, posso estar errado. Vai lá, André! Não era Lei de Talião? Não, a Lei de Talião é um documento escrito também, mas ela não é nos moldes modernos, né? Essa que é a questão, assim. É o primeiro registro de lei e direito. Lei de Italião é mais um... Não tem direito a nada, é só pau no seu cu. É, Lei de Italião é pau no seu cu. E dinheiro no meu bolso. Colocou pau no cu do outro, pau no seu cu também. Não, a Lei de Italião eu sei que não tem nada a ver, mas ela era pior. Tipo assim, se você é rico, é um pau de anão. Todo respeito aos anões que devem ter um pau de acordo com o tamanho, por isso que eu tô teorizando. Se você for pobre, aí é dois pau no teu cu. Então ela tinha ainda uma questão de casta. De reforçar a desigualdade. É, exatamente. Desculpa. Tá passando. Então é daí que a gente conhece as runas, no fim das contas. É um reconstrucionismo, tem alguma base, não é completo, não é certo que a gente tá seguindo a mesma coisa que a galera antigamente acreditava. E um monte de gente discorda. Apresenta um trabalho, não tá certo. Aí vem o outro e fala, não, você tá errado, esse chutar que aí você tá viajando. Não, não sei o que lá. Então ninguém chegou numa conclusão. Esse é mais legal. É do jeito que a gente gosta. Assim, entendeu? Isso no mundo. No mundo da academia não tem consenso. Não. Mas existe, dentro do ocultismo. Ah, sim, sim. Uma coisa que é quase uniforme em relação ao Futark, pelo menos, né? Consulte a ABNM. Por favor, explica o que é ABNM. Consulte a ABNM. Tá bom. Tem um cara aí, quando eu tava estudando sobre isso, que ele me chamou muita atenção. Porque a gente, quando gravou sobre o ocultismo nazista. Ele tava lá no meio, que é o tal do Guido von List. E eu não estou falando que o Guido von List é nazista. Eu estou falando que... Você pode falar. Ele é um proto-nazista. Então, você pode falar. Mas é isso que eu queria perguntar pra vocês exatamente, que eu tô com dúvida. Porque o nazismo... Cara, de novo, vai lá escutar o nosso episódio sobre o cultismo nazista pra gente não confundir as coisas. Nossa, não, do mundo freak. É, isso aí. Que tá um chuchu. Exatamente. Cara, o nazismo, né, o Partido Socialista, blá, blá, blá, blá, ele se apropria muito desse discurso que tá em voga muito nessa época, naquele século, né, onde você tinha diversos especialistas que estavam trazendo esse neopaganismo à tona, né, fazendo toda essa reconstrução, mas até quando o nazismo se apropria e até quando essa galera já tinha umas ideias meio erradas? Cara, é difícil a gente falar de ideia meio errada, porque eu tenho um amigo, o Jason. O Jason é um cara fantástico, eu quero que vocês conheçam ele um dia. Ele é um historiador, assim, fantástico, amigo meu. Inclusive, ele é cego do olho esquerdo. Ele tá no caminho de Odin. Tá no caminho de Odin. É um negão cego do olho esquerdo. Ele é genial. E ele tem uma fala que ele acha que é incrível. Ele fala assim, nazista sempre tava elogiando viking, elogiando povo assim, tribal, antigo. Se um viking visse um nazista, ele vai falar assim, olha só... Vamos estuprá-los. E ia lá pra cima, você assim, entendeu? Porque não tem essa de, tudo loirinho, pagando de bonitinho. Vamos comer o cu dessa galera toda e estripar eles enquanto faz isso. Porque, na verdade, justamente pra buscar uma coisa de força, né? Que o Guido queria. E vamos lembrar que o Guido von List era um grande pesquisador. Porém, contudo e todavia, os livros que ele escreve, que dá base pras pesquisas, são livros literários. São 3 ou 4 livros literários que ele faz sobre povos, tribos germânicas, como ele compreende que eram as tribos. Então tem uma licença poética gigantesca ali também. É tipo o romantismo brasileiro falando de índio. Exato. E era isso, nossa, que eu ia falar. Perfeito. Ficou bom no ponto, esse paralelo. No ponto. Então há problemas naquilo? Há. Só que a questão principal é... O Guido von List, ele tinha relação com a magia... A visão dele, provavelmente uma das que mais influencia a galera alemã que vai recuperar a questão das runas. Porque eu acho que é alemão o principal que a gente tem hoje, né? Sim, sim. O sistema mágico de runa que a gente usa. E aquilo lá que a gente falou, cara, pode ser, pode muito bem ser, que na época do Guido von List, essas porra não funcionava nada. Só que com o tempo, com a gente acreditando, com a galera botando fé, a ficção, ela ganha força mágica. Entende? Então, aquela coisa, não... Se tiver desconectado da realidade, como provavelmente está, não é um problema. O problema é você defender uma coisa ficcional como realidade absoluta. Esse é que é o problema. Ah, mas você tá adorando a runa e ela não é real? Galera, olha pro seu Jesus antes, né, irmão? O que é real? Aí entra mais um cara desse aí do reconstrucionismo, né? Que era o Bureus, se não me engano, do século XVIII? Faço ideia. Eu acho que 17, 18. Não sei. Não. Enfim, bem antes do von List, né? Ele defendia a ideia de que as runas tinham um sentido esotérico que não estava na superfície. Então, as runas têm um sentido profundo que vai muito além da forma, do som e do nome dela. Então, as runas são conceitos, mais ou menos, muito paralelo assim, ao lance da Cabala. As esferas, as sefirot da Cabala, da Árvore da Vida... representam conceitos. As runas também significariam conceitos amplos e, tipo, a gente não está acessando exatamente o qual é qual, beleza, mas o conceito está ali e o que importa é a simbologia dele. Eu quero deixar um adendo aqui, que a gente tá falando de runa, mas a gente não vai falar de Aldurrundas, não. Que são as runas do Burel, que é uma coisa separada, totalmente. É outra, com outra profundidade. Se a gente for falar disso em algum momento, a gente vai ter que trazer uma pessoa que entenda mais. Sim, de Aldurrundas. Beijo, Lorde A. Só pra dar mais uma... É o Lorde A, né? Ele é o cara que eu conheço que mais entende dessa porra. Pra caralho. Mas a gente tem que gravar num castelo, né? Pra valer a presença dele, senão... Sim. Outro detalhe que é importante falar, assim, é que já parou pra pensar como é que talvez daqui 400, 500 anos vai ser visto o alfabeto do desejo do Spare, pra citar de novo o último programa? Pode ser que alguém olhe e fale, olha só como isso aqui não pode ter vindo da cabeça de alguém, isso aqui. Isso aqui deve ser algo mais antigo. Aliás, né? As runas, como nós usamos hoje, funcionam muito como um alfabeto do desejo. Total. De onde vem o nome runa, Juliana? Runa vem... Era a filha do Guido. Mentira, gente. O nome, obviamente que não estou pronunciando corretamente, mas o nome vem de algo muito antigo, do alfabeto... Muito antigo... Do alfabeto não, perdão. Da língua proto-germânica, que era uma coisa mais ou menos como rum ou... Porque o significado dele era... sussurro. Então, você falava assim... Era um negócio muito rápido. Tipo, lembra dos sussurros do Lost? É mais ou menos isso. Então, era uma metalinguagem. A palavra tinha um sonzinho. Como, por exemplo, a minha palavra preferida em alemão é Knusprig. Porque é crocante. Ah, que bonitinho. Fala de novo. Knusprig. É crocante. Crocante. Você perfeito. Faz... Crá. É um quando povo você fala. Muito avançado. Muito avançado. Então, quando você chega na balada, ô meu crocante. Ô meu Knusprig, chega aí. Meu crocante, meu cremoso. Delícia cremosa. Então, e é esse o significado de runa. Show de bola. Vamos entrar na mitologia? Bora. Vamos entrar na mitologia. Vamos. Então, vamos lá. Então, assim, como a gente já deu todo esse contexto histórico, a gente entende que a gente não está enganando ninguém. Vamos aqui falar que não vamos ficar problematizando mitologia e runa. É como a gente entende a runa hoje, é a mitologia que se foi reconstruída e recuperada das runas, e é a utilização e entendimento da runa no tempo moderno, inclusive para magia, e também é uma forma como a academia tem entendido, mesmo que duvidando. Vamos lá, galera. Obviamente, você não vai começar a fazer as suas magias, suas assunções forma deus a partir do que a gente vai falar aqui, pelo amor de Deus. Mas se quiser, pode. Por sua própria conta em risco. Depois não vem. Na verdade, faça isso depois de contratar nosso serviço de consultoria individual. Sim, sim. Consultoria não. Coach. Desculpa, coach. Coach, a consultoria é mais barata, a gente descontinua esse produto. Coaching agora com CK. A gente vai trazer coaching, tá ligado? Porra, mas sim. E também a gente não vai falar da nossa, todas as histórias da mitologia nórdica. Mas a gente precisa citar alguma coisinha. E é muito interessante que, pelo menos pela perspectiva do Utarq, e aí eu já vou perguntar porque talvez o ouvinte que vai ler vai ter essa dúvida que eu tô tendo agora. O autor, ele faz uma série de paralelos e traz pra perspectiva ocultistas vários traços da mitologia. Por exemplo... Lá, quando você vai estudar na escola mitologia nórdica, se você estudou, se você vai na Wikipédia... Não ensina isso na escola, não. Ensina? Eu não aprendi na escola, não. Também não. Eu só aprendi a grega. Então, tá bom. Você vai ver lá que o mundo se formou porque a vaquinha, o cu, né? A cu. É, em alemão, vaca é cu. Então, a cu lambeu... É engraçado que em francês, cu é... É pescoço. Pois é. Cu lambeu gelo, né? E Ymir, o primeiro dos gigantes, lambeu, né? Tomou o leite de suas tetas, cada uma das tetas, formaram quatro rios de leite, né? Só que quando você vai ler, obviamente, não tem essa historinha pra boi dormir. Ele vai traçar paralelos... Até porque o boi tava ocupado. Tava dando... Hã? De mamar. Você já tomou leite de boi, Juliana? Eu não... É que nem aquele meme do cara falando: que você acha que eu vou tomar leite desnatado? Eu tomo leite de macho. Aí, ops. Não, eu nunca tomei leite. Se quiser, pode também. Mas se quiser, pode. E eu mostro aqui, né, que na Ferru, o desenho que eu acho que era legal de colocar no post, mas não vai estar. Que mostra as vaquinhas aqui, tipo, tem as montanhas no fundo. Só. Mostra bem mais perto. Eu mostro pra você. Mostrar, claro. Chega lá. Isso aí é uma ilustração que o cara fez cada uma das runas com um contexto da, do desenho de fundo. É um belo mnemônico. É como se fosse um tarô, né? Qualquer hora dessa a gente vai fazer melhor. Não, é um mnemônico. É um mnemônico. O tarô tem mais... mais informações. Eu sei que tem mais informações, por isso que eu falei. É como se fosse... tarô. Fala não. Toma mais um pouquinho de chocolate, vai fazer bem. Tem mais lá, quer? Muito amargo. É... não, obrigado. É que nem dementador, sabe? Toma esse chocolate aqui. Mandei. Ou então um TPM. TPM, assim. Querida, toma esse chocolate. Pois quando os dementadores fazem merda, eles vão presos na prisão que só tem Andrei tomando conta das células. Caralho. Então vocês estão ligados aí. Tenso. Então, mas aí o autor ele vai dar toda essa perspectiva da cosmovisão nórdica. Por exemplo, ele vai falar muito de questão de polaridade. Então ele vai falar que os primeiros mundos, que é Muspenheim, Niflheim, que é o mundo de gelo e fogo, onde tem um gigante de gelo e fogo, eles vão ter muito dessa questão polarizadora que a gente vê muito, por exemplo, no hermetismo, né? Em magia no geral. Isso faz algum sentido com a mitologia? Eu juro que a última problematização que eu vou fazer, ou isso é todo mundo da magia que concorda com isso, ou é uma visão do Utarch dessa forma mais diferentona? Não, eu vejo isso como uma visão meio que consensual. Todo mundo que trabalha com magia nórdica e mitologia nórdica compra essa ideia. Tirando essa forma de interpretar a runa através dessa substituição, que se você não está entendendo, ouvinte, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas tirando isso, que é o que é diferente do livro, todo o resto serve para você ser iniciado na runa. Todo o resto sobre mitologia e tudo mais é aplicado. O que acabou mudando é a parte numerológica, que também é um desenvolvimento novo. Não existia numerologia atrelada à runa até 1930. E a parte de como usar as runas como um caminho iniciático, isso também muda quando você muda essa ordem que a gente vai falar mais pra frente. Beleza, então. Então, pra todos os efeitos, é um ótimo livro pra iniciação. Perfeitamente. Na verdade, eu que já li vários livros, eu achei esse um dos livros mais fáceis de você entender o ponto de vista nórdico da realidade. É que isso é uma coisa que o Grolla falou sobre o tarô. Que o tarô é mais, de acordo com o Grolla, que o tarô é mais fácil pra gente entender do que runa, porque nós vivemos numa sociedade ocidental e o tarô reflete essa sociedade. As runas, por exemplo, são um reflexo de uma sociedade que não é a nossa e não tem nada a ver com a nossa, e portanto elas são mais difíceis, né? E a maioria dos livros sobre runa não toca nesse assunto de mitologia, de visão de mundo. É, e eu acho que quando você vai estudar runas, e alguns autores também caem nessa armadilha, é que a sociedade nórdica era parecida, mas não era igual. Então você projeta, não, é a mesma coisa. Não, não, não é a mesma coisa. Eles pensavam diferentes. Pode até ser semelhante. Mas se você colocar os teus padrões morais agora para o que era lá, totalmente diferente. Deixa eu acrescentar mais uma coisa, que eu e a Ju fomos convidados lá pelo Léo Mitocôndria, que não gosto de ser chamado assim mais, pro Papo Lendário sobre runas, né? Muito que a gente bom. Falou lá. Muito bom. E uma das coisas que a gente levanta também, eu e esta que está aqui à minha destra, foi justamente o fato de que você pode ver as runas também como um processo de vida que você passa. E nós temos dificuldade para compreender muita coisa porque a gente não tem aquele processo de vida mais. Entende? Então, por exemplo, é necessário que no primeiro eu tenha vontade, eu queira fazer, eu queira energia. Aí depois eu tenho um desafio que envolve força, vem me provar. E aí você vai passando coisa por coisa. Isso já sou eu simplificando. O cara que estava dentro do contexto, se é que era esse o significado das runas, ele está vivendo a runa. Então ele adquire aquilo por osmose, por estar ligado no meio, por contato direto com o meio. Então, realmente, é uma falha, abre aspas assim, alguém querer estudar runa sem querer compreender pelo menos os aspectos principais da mitologia e fazer conexões com a própria vida. É, inclusive, isso é mais importante, né? Se quiser fazer conexões com a sua mitologia particular, fica à vontade, que eu acho que vai ser mais efetivo o efeito dela. Isso foi, inclusive, um dos problemas que eu tive para compreender runa no começo. Pontos, Andréia, assim, por mais que a gente não vá contar de mitologia, tem uns pontos que tem que deixar claro de como via, né? Como eles viam. Um é esse negócio, que é a criação de tudo, são dois opostos que criam um terceiro. Gelo e fogo, né? Tanto que o número 3 é muito repetido nas Edas. Gelo, fogo e vaca, né? O número 3 é recorrente em tudo na mitologia deles, né? O 3 e os múltiplos de 3. 3, 9... Tuto, e uma coisa que o que eu acho principalmente que faz com que as runas não sejam tão populares, que as pessoas não se interessem tanto pelo estudo ou quando comecem achem um pouco difícil, é que a gente precisa fazer um exercício muito grande para se, mesmo não sendo cristão, se dissociar da mitologia, virando para o cristão, que é: existiu uma criação do mundo, um desenvolvimento, e lá no fim haverá um apocalipse, tudo vai acabar, e os Não, arrebatamento é outra coisa. Mas aí, os bons serão salvos. É isso, os bons ficarão do lado... Os valorosos serão salvos. Valorosos, é verdade. Porque não tem bem e mal, né? Isso já é uma... Já é uma porrada na cara de qualquer conceito que a gente chegue. Os valorosos ficarão lá do lado. Aquela primeira temporada do Vikings, tem aquele tiozinho, né, que quer morrer em batalha pra poder entrar no Valhalla. Acho que é um exemplo bem legal disso. Uhum. O sonho do cara é uma morte digna, tá ligado? É muito bom você ver aquela cena, que o cara fica puto que ele não morre na batalha. E não pode ser me entregar. Uhum. Eu tenho que morrer lutando. Ele não queriam levar ele porque ele já estava bem velho. E ele disse, não, eu sobrevivi. Meu erro foi sobreviver a todos. Meu erro foi ser bom. Exatamente. É. E aí você fica, né? Porque não é só essa história que é construída em cima. Toda uma civilização e todas as historinhas são construídas em cima disso. O que é diferente na mitologia nórdica é que o mundo é cíclico, assim como as estações do ano são. Então há uma trilogia que vai criar... Há uma trilogia que vai tecer o que acontece e há uma trilogia que vai destruir e depois vai vir a outra e criar de novo e a outra vai desenvolver e a outra vai destruir e assim por diante. Existem muitos mundos, existem muitas criações, muitos desenvolvimentos e muitas destruições. E tudo isso você pode aplicar para a sua vida, não só para o mundo. Sim, perfeito. Isso, para mim, isso é o mais fácil de entender runa. Isso faz muito mais sentido para mim. Cara, a gente... Inclusive, o caminho iniciático das runas lá, quando você chega no final do caminho... Você não para. Não. Você começa tudo de novo. Começa de novo. E assim, a pessoa diz, mas isso é uma visão de mundo do pessoal que não sei o que, da colheita. Você para pra ver, a teoria do Big Bang também é cíclica. Uhum. Porque Bang, a Big ideia Crush. De você expande, quando chegar no momento vai haver o processo contrário e vai contrair tudo até um tamanho de um pentelésimo e explode de novo. Um tamanho Peter de um Carol quê, por favor? Discorda. Pentelésimo. E só pra constar, um dos problemas que a gente tem que causa mais aflição no mundo moderno, uma das coisas que dá mais aflição, é o conceito de que a gente tá no meio das coisas. Porque você era pequeno demais pra lembrar do começo e o fim tá muito longe. Então a gente gera aflições, gera aquela coisa de, eu não sei o que é amanhã, eu não consigo entender, porque eu tô esperando o apocalipse. Tem um reflexo direto disso na visão de mundo nórdica, que é aquela história dos nove mundos, né? Nós estamos no Midgard, que é um dos nove mundos. Quer dizer, não é céu, terra e inferno. Tem nove mundos, é coisa pra caralho. A gente é um deles. Eles não são populados só por seres superiores ou inferiores. Eles não são necessariamente bons ou maus. Eles são só outros nove mundos, cara. Que e você aí, tá, né, ali no meio. E eu acho que esse conceito do cíclico e dessa... Eu vou até colocar uma certa insignificância, porque você é parte da criação toda, você não é centrado em você. E, inclusive, como a gente já falou aqui, nenhum dos deuses nórdicos são... Ah, vem cá, meu humano querido. Vem, senta aqui no colo do papai. É, inclusive, cá. O textinho que você leu no começo é Odin se sacrificando para receber o conhecimento das runas e não para salvar ninguém. E detalhe... Ele tá fazendo o corre dele. E ele veio? É um deus. Da onde veio o conhecimento das runas, então? Olha aí. Entendeu? Aí já vai vir o cristão falar que é Deus que deu pra ele. Então, só pra terminar, o que acontece nisso tudo? É, essa coisa de cíclico, quando a gente começa a aceitar os ciclos da nossa vida também, você até ameniza várias dores, porque você fala, acabou o momento, você entendeu? Realmente acabou o momento. Se você acha que você tá sempre a caminho do melhor, você não tá. Você sobe, desce, baixa, volta, erra, começa de novo. Desce e rebola. Sobe, é isso que eu ia falar, sobe, desce, empina e rebola. A Giovana, segura esse forninho. Segura o forninho. E aí, joga o forninho, Andrei. Não, isso é legal. Assim, vou falar um pouquinho dessas três trilogias aí. Porque, se eu não me engano, você tem aquela... Eu esqueci o termo que ele usa. É Rule, que ele usa. Que é tipo um primordial antes mesmo da vaca. Vamos lá. Existem três tríades que o Tark coloca aqui. Que é o Voden, Vili e Ve. Que são as... Eu provavelmente falei tudo errado. Que são... Anões do... Não são os anões. E não pode fazer piada com o rato do Senhor dos Anéis, porque o Senhor dos Anéis chupinhou daqui. Então, vai confundir todo mundo. É, essa tríade é da criação, porque eles derrotam o Ymir, que é aquele gigante primordial, e criam o mundo, né? O próprio Ymir, apesar de ser um ser único, ele tem natureza dupla, né? Ele é bissexual... Bissexual não, né? Ele é hermafrodita, isso. E, enfim, não tem essa parada única na mitologia. Prossiga. Sim, sim. É, aí logo depois você tem a Urd, Verdandi... Verdandi e Skuld. Skuld. Isso. Que é... Desculpa se eu não consegui falar do jeito que você quer. Que é do anime Oh My Gods. Hã? Oh My Gods, tinha um anime que era, tinha as três. Você não sabe? Não, é Oh My Godness? É My Godness, é isso mesmo, desculpa. Então, porra, fala o nome certo que eu vou lembrar. Desculpa, só você pode falar o nome errado das bichinhas. Que é a tríade da existência do tempo. Não são aquelas que são bem parecidas com as pacas? Não, são exatamente. Nornas. São as nornas. As nornas são que o pessoal faz associação com as pacas. Urd. Uhum. Ur, o prefixo ur no alemão quer dizer de primordial. Não só no alemão, mas no proto-germânico. Por isso que ela é urd, ela lida com o que já foi. A do meio, verdandi, é o que... É o que é, mais né? ou menos. É o que é, e a skuld é o que será. Sim. Legal. É, isso é interessante porque... Elas definem o tempo, né? Sim, sim, sim. É muito aquela coisa do tecelão, né? Tecendo alguma coisa, né? É porque tecer era uma coisa muito importante para aquela civilização. Uhum. Não que eles fossem sim, muito desenvolvidos, tanto que tinha até problema eles tinham que conseguir as velas de outros lugares e tal. Mas era muito importante tecer. E era um trabalho de mulher. Porque é um lugar frio pra caralho, se não tiver roupa, você morre. Faz sentido. E você tem a tríade que talvez quem é mais nerdão aí deve conhecer melhor as entidades, que é Hel, Jormungand e o Lobo Fenrir. Tá todo mundo no último filme do Thor. A loba. É uma mulher, não é Fenrir? Né? Não, Fenris. Fenrir é um homem? É porque o Z em final de palavra pega som de R no alfabeto rúnico. Ah, é? É. O quê que é o som de R? Z. Ah, tá. Fenris. Tipo, é que eu sempre escutei, eu sempre li Fenrir com R no final. Pois é. Mas é que tem as duas grafias. Você escreve um Z e lê um R. Entendi, bacana. Tem outra. Então, tem muita banda de metal com nome de coisa de mitologia nórdica. Tem uma banda chamada Fenrir. Olha aí, ó. É o mínimo que eu espero desses metaleiros. É que assim é o que tem maior. Tem na Marvel, no God of War tem bastante, é né? É um cachorrão. Hel é a filha do Loki, né? Que depois que o Loki. É, depois que, não, depois é, que. É a Kate Blanchett. É a Kate Blanchett? Melhor Hel. Nossa, é muito boa. Ela só realmente... que tá muito viva, né? Ela... Tá muito viva. É daí que vem a palavra Hell, né? É de inferno, tirosa. Certo? Ou não? É daí. É daí mesmo? Eu tô olhando pra Ju, mas ela tá me trolando. Não, é porque Hell em alemão é claro. Não, mas não tem nada a ver. O Hell é tanto a deusa Hell quanto o domínio dela. O domínio, o né? O lugar onde ela manda. É o Helheim. O reino de Hell. Sim, né? Como o inglês... Que é um submundo onde vão os mortos e tal. Exatamente, então, tem como o inglês vem muito dessa galera aí, dessa linguagem. Eu imagino que Hell... Você quer ver eu resolver? Não. Kenneth Grant falou que é. Então, show de bola. Falou, tá falado. Palavra de salvação. Jormungand é aquela cobra gigante, aquela serpente gigante que rodeia o mundo. Cobrinha fanfarrona. Que ela morde o próprio rabo? Em alguns relatos, sim. E ela circunda o mundo e limita ele. É, na verdade, ela tá tipo enroladinha. Então, a cabeça... Ela tá abraçando o mundo. Limitinho, é. É. Sim. Ela limita o Midgard. Sim, e dizem que os terremotos são ela dando aquela espreguiçada. E que quando ela ela não tá dormindo, né? Mas quando ela querer... Ela está em repouso. Ela tá de boa. Vai tocar o diabo. Vai tocar o diabo. É a Kundalini. E vai matar o Thor e o Thor vai matar ela ao mesmo tempo, no Ragnarok. Essa ligação com a Kundalini, cara, é foda. É. Pensa nisso. Que você só consegue dar uma chacoalhada na hora que acordar, expande teu mundo pra uma coisa nova. Olha que foda. E o Lobo Fenrir, né? Que é filho do Loki, né? É, o Loki era o putão, né? O Loki ele era mãe de todo mundo, pai de alguns. Pai de todo mundo porque se vestia de outras coisas, se vestia de bicho, ia lá e... Era meio metamorfo, né? Total. É porque o Loki representa o fogo, né? Aquela coisa sem necessariamente não há forma. Não, não. E ele energia tá ali, pura. E ele tá ali pra ajudar, servir pra se forjar uma espada ou tocar fogo na sua casa. E o Loki, né? Ele é tão interpretado como... Ah, o cara sacana. Porra, mano, só sacaneia os outros. Só fazer uma digressão muito pequena. Se ele não sacaneasse um terço das pessoas que ele sacaneou, não existia história. Sim. O cara tá lá pra tirar você do seu lugar comum. Te movimentar. Sim, ele é o tubarão da piscina. E pra te ensinar as notícias. Ah, te enganei? Vai lá, seu trouxa. Não vai ser mais trouxa agora, você sabe que você tem que se comportar desse jeito. Inclusive me agradece, né? Exatamente. Cara, eu acho que é muito engraçado, assim, porque a gente, bem ou mal, a gente coloca a nossa perspectiva cristã na coisa toda, né? Total. O cara que é mal. O Loki, bem ou mal, ele inicia o Ragnarok, né? Ele inicia o Ragnarok. Mas assim, nem a Hel. O Ragnarok, né? Nem a Hel, nem o Loki. A gente pode diminuir eles a fazer. Ah, é o adversário, é o capeta. Satã. Não, pela tanto morte, é que a Hel não participa do Ragnarok. Não. A Hel olha pra galera e fala, ó, se fode aí, e os mortos estão querendo voltar pra participar do Ragnarok pra fazer o navio de unhas e dentes, né? Que é o que eles têm de material no Helheim. E ela fala, foda-se, tá de boa aqui, pau no seu cu. Sim, exatamente. Não, mas o que eu queria falar é que é muito engraçado, porque o Loki, ele vai tomar. Porque, por exemplo, ele vai matar Baldur, né? Ele vai fazer um bando de merda. Só que é muito engraçado essa relação dos nórdicos com Loki, que... Quem nunca fez aquela merdinha, gente? Merdinha que no final da noite acaba com o mundo. E começa de novo. O final da noite é uma ótima. Se ele não matasse Baldur, no Baldur, nós estávamos enrolados. Porque a luz de Baldur era muita, não era o suficiente. Ele precisava ser morto também para que tivesse espaço para todos, né? Sim, é, mas é interessante porque o Baldur, ele é morto, ele é inclusive cristianizado, ele é o papel de Jesus, né? Sim. Ele é morto e ele revive depois que o Ragnarok acaba e ele se torna... É uma divindade solar como outra qualquer. Sim. Tá. Uma divindade solar um pouquinho mais simpática, isso. Talvez. Era aquele mas cara tem que a história de morte e renascimento, tem. Mitra, Jesus, Horus. Ele não é esse, ele tá usando, só pra lembrar, não é, ele não é Mitra, não é Horus, né? Ele tem um aspecto solar, que é esse aspecto de morrer, se pôr, e voltar, isso é importante lembrar. E todo mundo gostava dele, né? Você reclama da sua tia, que fica passando corrente do WhatsApp, os gifs purpurinados de bom dia, para de repassar aquela merda da que toda vez que é Natal, vem o filho da puta e fala assim, não, porque olha esse mito de, olha, você que se acha super, porque o Dimitra, deixa a sua tia fazer a ceia de Natal, bicho, vai lá e come, deixa ela em paz. Você sabe aonde que esse mito não funciona? Pro povo de Plutão. Porque lá o sol não chega, você entendeu? Aqui tem... E Hitler não vê o sol. Não, aonde tem não. Sol, o nego vai montar esse mito, caralho. Não tem jeito. Sim. Deixa, para de ficar espalhando essa merda, de ficar... Sim. E é muito interessante essa coisa pós-Ragnarok, né? Porque parece que Ragnarok acabou. Não, Baldur assume com outro maluco lá que morre também. E tem Adão e Eva de novo, que é outro nome. É muito interessante que esse ciclo. Não, o Adão e Eva, que tem outro nome, na verdade, é Ask e Embla. E eles não foram criados por Deus. Eles eram uma tora de madeira que tava boiando lá. Sobrou. E os deuses falaram: oi, vamos dar um talento aqui nesse pedaço de madeira. Eu só quero. E até foi essa forma que a igreja usou pra falar: isso aqui já aconteceu, vocês estão adorando deuses mortos. A gente tá nesse novo momento, olha o nosso Adão e Eva aqui. Foi uma forma que a igreja usou pra dizer que a religião antiga tava vencida. Já tinha acontecido o Ragnarok, estava adorando fantasmas. E o que me coloca em dúvida aí, se essa porra toda que a gente tá considerando mitologia norte já não tá cristianizada pra caralho. Porra, total. Não é dúvida não, é certo. É certo que tá. Sim. A gente tem, e aí você vai tentando recuperar através dos poucos registros que você tem e consertar a imagem que já tá montada. Mas o Vinícius, ele fez uma pergunta muito boa pra Lívia. Fez? Sim. Qual que é o Ragnarok? É. Aquele joguinho muito bom. Tinha porings. Não. Era bom pra caralho o jogo, velho. Era bom sim. O Ragnarok, ele é o fim, entre muitas aspas, do mundo como a gente conhece. Você sabe, né? Etimologia? É o fim dos deuses, né? É. Você sabe etimologia, Júlio? Não. Não faço ideia também. Não, Ragnar vem de... Eu não sei nem se tem significado, inclusive. Nossa, cagaram pra mim. Tá bom. Deixa... Fala, Ragnar vem de onde? Do cara do Vikings, hã? Ah, isso aí, exatamente. E o Rock é o irmão dele. Não, ele era roqueiro. O Rock é o The Rock. Caraca. Que veio destruir o Ragnar, hein? Esbarra com o The Rock. O Rock do Silvio Santos, né? Rock. É aquele lance das duas polaridades. Encontra o Ragnar de um lado, o The Rock no outro, sai o Vin Diesel do meio. Explode, e acaba o mundo. E aí, morro. Mas o que eu gostaria de falar é que, inclusive, essa coisa dessa relação do Loki, que eu acabei esquecendo de falar. Que é o seguinte: essa coisa do. Tem o livro novo do Neil Gaiman, que é aquele de mitologia nórdica, né? Melhor referência histórica, pesquisada, acadêmica. Que ele tenta dar uma limpada no mito, na cristianizada. E que ele fala uma parada que eu acho muito engraçado e muito legal, que é assim, tipo assim, quando dava alguma merda em Asgard, chegava o pessoal e falou, foi o Loki que fez? Aí tu quando chega a coisa que não foi o Loki que fez, tá bom, então vamos chamar o Loki pra ajudar a gente. E se o Loki fizesse, também ajudava o Loki. Olha a merda que tu fez, ajuda no aí. No fim das contas, quando o Loki, por exemplo, uma das milhões de vezes que o martelo de Thor some, né? O Loki levou. O Locke, eu imagino o Rocket Silvio Santos pegando. Rocket. Rocket, volta com o martelo. E o Locke, ele pega o martelo. Ninguém consegue recuperar a porra do martelo. Tava começando uma guerra com o gigante de gelo, né? Aí o próprio Locke fala: caralho, vou ter que ir lá pegar essa porra do martelo. Vamos lá, vamos pegar o martelo. Porque ele viu que ninguém ia conseguir resolver, sim, né? Então, o Locke era tipo um Kleber, né? Ele era o... Cara, tudo, cara. Tipo, ah, por que o martelo do Thor tem um cabo curto? É por causa do Locke. Tipo, o cara zoou todo mundo, cara. É bizarro. E o Locke é Deus. É Deus, mamãe. O próprio nome já diz, o cara é muito Locke. Bem, fala um pouquinho sobre... Bem, a gente já falou um pouquinho. Cara, se tu tá procurando bem e mal aqui, essa não é a tua parada. Vai procurar outro oracular. Aqui é sobre aspectos que vão além do que você tá acostumado. E você tem que reaprender um pouco disso aqui... E entrar, mergulhar nesse conceito. E outra parada, se você quer procurar uma coisa oracular que você pode aprender no gabinete, também não é aqui. A runa, ela pede que você tenha alguma vivência, pede que você se jogue na parada, pede que você suje o pé de barro de vez em quando. Que pede você se foda alguma vez. Que você se foda bastante vez, que você saiba enfrentar problema. Um vídeo exemplo do Odin, né? Que não aprendeu de graça. Que você se machuque, tá ligado? Se você botar o manto de cetim e falar que você é sacerdote nórdico, você tá fudido, irmão. Numerologia nórdica, o que é importante saber? Cara, sei lá o que é isso, velho, na boa. Então, numerologia nórdica, primeiro que é novidade, né? Isso é reconstrucionismo mesmo, mas faz sentido. Alguns números têm significado para os nórdicos, principalmente do 1 ao 9, eles não têm muito o conceito de 0 e o 10, meio que foda-se. E assim, é só importante ressaltar que os números não têm a ver com os números que a gente está acostumado do hermetismo ocidental, clássico, tradicional, nem com nada oriental. Então, o 1, por exemplo, é super importante para o hermetismo ocidental e está meio que na base do foda-se para o nórdico. O 2 é um número importante porque representa as polaridades opostas. O 3 tem todas aquelas tríades que o Andrei falou, né? E o 3 é um número importante que se repete em várias posições. O 4 tem a ver com as direções, né? Então, os pontos cardeais. Os pontos cardeais. E os 4 anões. Os 4 anões. É, na verdade, os pontos cardeais têm 4, que são os 4 anões. E cima e baixo. Cima e baixo. Então, o 5 tinha a ver com contagem de tempo, porque a semana deles tinha 5 dias. O 6 tinha a ver com concepção de espaço, porque além das 4 direções tinha cima e baixo, como a Lívia falou. O 7 tem a ver com o outro lado, por isso que a Bifrost lá é a ponte arco-íris. Sete cores. Que tem sete cores. E tinha mesmo 7 cores, pra ele não era a invenção do Newton, né? Uhum. Eles viam 7 também. Hum? Eles viam 7. Eles viam 7. O 8 tem... Peraí. Essa porra de 1930... De quem não, tá mas provavelmente nos relatos fala, tem as 7 cores do arco-íris. Tá bom, tá. Ele associou os números com uma coisa que já existia e organizou, cara, e propôs assim, olha, desse jeito, numerologia. Também pode ser, por exemplo, que existia uma ponte chamada Ponte do Arco-Íris... E essa ponte tinha 7 madeiras que construía ela, e aí alguém resolve. Ele inclusive fala que em alguns relatos sobre a ponte do arco-íris, a gente fala de 3 cores, mas a maioria fala de 7. Olha só. 8 tem a ver com os grupos de runas, né? As 24 runas lá do Futhark antigo são separadas em 3 grupos de 8, já que 3 é um número importante, né? 3 grupos de 8. O 8 também, né, em mitologia nórdica, é assim: é meio que você tem que passar para alcançar algo que é o 9. Entendeu? Isso. Tipo, eu não me lembro qual lenda que o cara teve que quebrar, não me lembro quem, quebra 9 jarros, dá uma de Link, quebra 8 jarros pra achar o que tava procurando no 9. Um rupi azul. Exatamente. Link, I come to tell, I come to save the Princess Zelda. Ah, ele tinha que cantar, então, assim, ele não tinha cantado. É meio que como se fosse o percurso para alcançar o 9. E o 9 tem a ver com uma jornada completada. Então, a jornada do Odin indo pro submundo leva 9 dias. O Valknut tem 9 pontas, que são 3 triângulos. O 9 é importante porque é 3 vezes 3. O 3 é o número mais importante e o 9 é... É muito mais importante. É isso aí. Eu não fazia ideia de nada disso que vocês estão falando. Porque é tudo novidade. Ah, tá. Por isso, então. Eu sou muito... Você nunca foi, não foi no último congresso do Nórdico? Não foi, cara. Não foi. Então, eu nunca soube disso... O que aconteceu em Osasco? Eu nunca entendi isso como numerologia, mas como... Eu fui uma criança, além de muito esquisita... Nórdica? Não, eu gostava muito de mitologia. Então, as mitologias esquisito. Mais fáceis pra você achar é a grega, que eu já tinha virado de trás pra frente, e a próxima é a nórdica. Então, eu li muito de mitologia nórdica. E nos relatos, você, mesmo que você não entenda, não saiba o que é numerologia, você compreende que 3 é muito importante, o 9 é muito importante porque é 3 vezes 3, e o 8 é o percalço. Agora, mas a ideia de cima e baixo, que os pontos cardíacos que ele tem mais e cima e baixo, eu fui aprender depois. Então, esses números têm importância em si, mas eles até 1930 não tinham sido associados às runas. Quando esse professor Sigurd Agrell, da Suécia, tentou fazer uma ligação das runas na ordem que elas estavam de F, U tal, com os números, ele percebeu que não fazia sentido nenhum, não batia nada com nada. Ele falou, caralho, tem uma coisa errada aí. Aí entra o lance da ordem do Utarque. É, o Futarque chama-se Futarque porque a sequência das 24 runas começa com as runas que fazem o F, o U, o TH, que é uma runa só, o A, o R e o K. Então essas são as primeiras letras e por causa disso ficou se chamando de Futar. É tipo teclado, QWERTY. Tipo isso. Dá, é o QWERTY das runas. É isso mesmo. É isso aí. O nosso abecedário. São as primeiras letras. O alfabeto. Quer que fala? Fala. O F de ferro. O de Urus, ou Urus, depende da pessoa. Olha, que fala. Olha, gente, a gente vai falar muito nome bizarro, porque tem nome proto-germânico, tem nome norueguês antigo, a gente mistura a porra toda, desculpa aí. O TH, como o Vinícius falou, junto de Turizas, o A de Ansus. Ou Tours. O A de Ansus, o R de Raido e o K de Kenaz. Ken. E aí ele percebeu que se essa sequência, já que tudo é cíclico, né? Se isso, em vez de começar no ferro, começasse no Urus... Fazia mais sentido. A numerologia toda encaixava. Deixa agora. Toca pro pai agora. Que é o seguinte, ouvinte. Eu sou uma mula. Isso vocês já estão cansados de saber. Oh. Mas eu sou uma mula em 3x3 quando se trata de mitologia nórdica e runas. Que o cara, eu tava... Sem sacanagem. Quando falaram semana passada... Quando a gente for organizar, eu sabia nada. Ninguém. Andrei Trimegistras, né? Cara, eu sou tipo, sabe o macaco tipo zoando a parada do Thor? Então, sou eu, tipo, okay, sacaneando. Okay. Sou humano, a cara. Não é do Thor, é do Tote. Tote, então. Eu falei Thor. Thor. Tá bom. Tá bom? Toda a tua concepção de mitologia vinha do. Mitologia nórdica vinha do God of War novo, né? Basicamente. Aprendi bastante coisa com God of War, inclusive. Não devo ter aprendido certo. Deve ter aprendido certinho. Vocês vão gostar muito, enfim. Inclusive, o filho do. Não, tá, já falei isso, né? Não dá spoiler. Ele deu spoiler. Então, ouvinte, eu quero que você agora que não entende nada, agora você vai entender. Porque se eu aprendi, é porque os deuses escutaram e você vai aprender agora. A esperança também. Para todos. Seguinte, eu vou deixar no post, eu prometo que dessa vez eu deixo. Que é o seguinte, assim como o abecedário, as runas, elas apresentam uma ordem. Então você desenha na sua mente. Você, obviamente, não sabe as runas de cabeça, mas imagine uma série de símbolos em ordem, uma ao lado da outra, fazendo uma dança do machixe. Quem é nosso patrão? Não precisa imaginar. Está vendo agora, neste momento. Mas isso não é o Futarque, tá? É. Ah, sim. Mas é só pra ter, ter uma ideia de como é. Isso. E aí, o que acontece? Então, você imagina que começa como se fosse um abecedário, tá uma do lado da outra, então forma aquela linha horizontal de runas, certo? Então, o Futarque começa com o F, né? Entre aspas, né? A runa que parece um Fzinho. Porque começa com ela, então é Futarque. Isso aí você já entendeu, né, ouvinte? O que acontece? É o autor... E algumas outras pessoas perceberam que, se você for ler, como a gente falou, cada runa é como se fosse um conceito, colocando ela dessa maneira Futarque, algumas coisas, em teoria, e eu tô colocando várias aspas nessa teoria, não fazia muito sentido quanto a uma jornada de iniciação. Até o momento estou certo? Sim! Aprovado. Por exemplo, essa primeira runa F é o significado mais ou menos do gado domesticado, correto? Uhum. Certo. E depois do gado domesticado, vinha o gado selvagem. Certo. Então o cara pensou, porra, mas não faz sentido. O gado domesticado não faz sentido ele voltar a ser gado selvagem. Então ele falou, tem alguma coisa errada. Então o que ele fez? Ele colocou a primeira runa do Futarque como última. Ele fez um... Ele trocou as casas, né? Colocou essa primeira como última e trouxe a que tava lá na frente tudo pra trás, né? Voltou todo mundo pra trás. Ele deu um passinho pro lado, né? Ele deu um passinho pro lado retrocedendo todos. Então, ao invés de Futark, ficou o Tark e o F. Ficou lá no final. Por quê, galera? Porque tu começa com gado selvagem e termina no gado domesticado. Que também, obviamente, não é só isso que significam essas runas, tá bom, gente? Só pra deixar claro. Não é só sobre boi, né, gente? É, não é só sobre... Não é tipo a cabala do rei do gado, não. Apesar é isso. Apesar de que parece que boi era muito importante pra ele. Porra, se eu... O nego fala era medida de riqueza. Boi, pra tudo quanto é lá. Caralho. Era a prosperidade do cara. Então, se você, por exemplo, escutou nosso episódio sobre tarô, escutou nosso episódio sobre cabala, escutou alguma coisa sobre jornada do herói, por exemplo... Você vai notar uma certa similaridade de alguém que começa, entre muitas aspas, do zero, né? Tudo bem que pro nórdico não existe a zero, mas você entendeu, começa de um começo, de um início, e vai até o final onde que você ganha, né? Você ganha no jogo, você zera, você... Enfim, vocês entenderam a questão. Existe uma maneira tradicional, eu acho que a gente pode no final colocar uns livros, se alguém quiser aprender a leitura tradicional, a gente colocar... Mas é mais ou menos isso. E esse Utark, ele é bem polêmico, muita gente torce um pouco o nariz pra ele, mas ele tenta propor aí uma nova questão. Falei muita besteira, gente? A única coisa que eu discordo é que faz uma baita mudança pra oracularidade. Não faz tanta mudança não assim. Não faz tanta mudança. Na verdade, faz uma mudança na hora que você pensa ele como um guia iniciático, como uma... Uma historinha, né? Não como leitura. Uma historinha, como uma guia para cosmovisão nórdica. Isso faz diferença. Mas, se você vai usar como oráculo, não faz tanta diferença assim. O que você acha, Ju? Eu concordo. Eu concordo. Não faz tanta diferença? Não, para leitura, quando você está vendo... você está respondendo a uma pergunta, ou você está colocando temas isolados, não faz diferença. Tem uma pergunta para o Keller. Oi. Tem gente que diz que começa no tolo, tem gente que diz que começa no mago. Faz diferença onde começa pro tarô? Porque se quiser, muito, pode. Porque tem muita essa associação, tipo, é que nem o Crowley consertando o tarô, colocando a carta pra cá, a carta pra lá, ou então começar no O Crowley faz é só... Primeiro que ele pega a justiça, né, que representa a balança, que representa a Libra, o Crowley era libriano, o livro da lei chama Liberel, você entendeu? Ele tem toda essa parada ligada à balança, que ele também achava bem legal. E ele coloca a balança no meio do tarô, só pra poder falar que aqui há equilíbrio, né? Então ele coloca, muda a justiça pro meio, troca a justiça com força, se eu não me engano, e bota a justiça no meio. Uhum. Pra falar, o equilíbrio tá aqui passa pelo equilíbrio dos dois lados. É isso que o Crowley faz primeiro. Foi o White que trocou a relação das letras hebraicas? Que empurrou tudo pro lado? Não, quem fez isso, se eu não me engano, foi o Papi. O Papi foi o mano do... Caralho, chato pra caralho também, do... Porra. Levi? O chato pra caralho. É, o Levi. Tá, mas um desses caras aí, existia uma correlação entre letras hebraicas e as cartas do tarô, e o cara decidiu empurrar tudo pro lado. Uma pro lado. É exatamente a mesma ideia do Tark. Então, isso aqui é bacana. Há controvérsias, por exemplo, se o cara fez isso pra esconder algo, ou se ele cagou no pau mesmo, tá ligado? O Tark explica aqui, pelo livro... O Tark parece que tem sentido, né? Diferente do isso, ele faz um raciocínio. A ideia, né, parece ser que estavam tentando esconder alguma coisa mesmo. Sim, o que acontece? Só pra o ouvinte não ficar muito perdido. Ele teoriza que talvez todos os nossos achados históricos em que tá referenciado o Futark foi errado de propósito... Pra esconder um sentido místico do tipo, quem não é iniciado vai olhar pra isso e vai se confundir. Então quem é de fora tentando entender vai ficar confuso porque está errado de propósito. Isso no mundo da magia é bem comum. Código da Vinci. Leia Código da Vinci pra entender a vida. Código da Vinci. Inclusive, o único achado arqueológico que tem um Utark, ele é um achado que essa escrita, essa sequência... Ela não tá a olhos vistos, ela tá meio que do lado de dentro da pedra. É a pedra de Kilver, quem quiser procurar no Google. Sim, sim. Então você tem uma... É aquela que tá na Suíça? Suécia? Eu não sei onde ela tá. Suécia, ela tá na Suécia. Ela foi encontrada na Suécia, onde ela tá hoje eu não sei. Tá uma pedrona assim, com um arco em vermelho? É não, essa? Ela é só encravada, é super simples, não é muito elaborada não. Sim, então pra quem quiser, existe uma teoria, enfim, histórica, que poderia corroborar com isso, uma interpretação, mas, novamente... Acho que é um erro a gente procurar uma interpretação histórica para esse tipo de coisa. Faz sentido para você. Busque o que faz mais sentido para você. Busque conhecimento. Se funcionar... Show de bola. Então vamos pra parte prática, né? É... 9 artes da magia nórdica. Que what the hell is that? O pessoal pensa em magia nórdica e acha que é só runa. Mas não é. Não é só punheta. Também não é só punheta. É, a magia nórdica é muito permeada pelas runas, porque eles não faziam separação, como a gente falou no início. Então, dá a impressão para quem não está estudando esse negócio direito é que é só runas, não é. As runas também tem, tipo, tem a soma do... Eu não sei falar, meu... Seidr? Eu tem acho... Seidr, tem o... Tá valendo. Então, eu acho que é Zaidr. Deve ser Zaidr. Então. Zaidr. Inclusive, eu acho que é Zaidr. No sueco é aquele D de ladinho cortado. E tem o Galdr. Como é que fala isso? Galdr. Galdr. Que esses a gente ouve falar e as pessoas pensam que é tudo runa. Mas tem outros. Fala aí, Vinícius. Tem a magia rúnica. É, só ressaltando uma coisa, o lance de runa como divinação, inclusive, é questionado historicamente. Porque sim, existe um único registro de um historiador romano chamado Tácito, no século 1 ou 3, agora não me lembro, acho que é do século 3. Século 3. Né? Século 3, né? É, que ele escreveu que ele Germânia. Fala que Germânia, ele, isso. Que ele fala que ele, a galera lá no norte jogava uns palitinhos com uns desenhozinhos esquisitos e descobriu o futuro ali. Se esses desenhozinhos esquisitos eram as runas ou não, é especulativo. O cara tava jogando a Xing. Então, se runas funcionavam ou não como forma de divinação e oráculo, é questionável. Até isso é questionável. Existe, inclusive, uma crítica também da galera falando se não foi uma associação com o tarô, né? Forçada também, já pela galera do ocultismo e tal. Eu não sei se as datas batem, mas eu já ouvi coisas assim. É, as pessoas estão acostumadas a ver as runas hoje muito mais assim, para quem está assistindo a live, numa pedra, em algo redondo que você consiga jogar, mas é, o Tácito, quando ele fala disso, os palitos, as mais legais que eu quero fazer para mim são as de palitos. Ah, você tem fotos aí, maravilha. Essas são as, segundo os estudos e teorias do que foi achado, as originais, o formato original do jogo. Uhum. Que é um palitinho, aí você dá aquela nivelada pra ficar um pedaço dele mais... Pô, mais liso, e né? Aí você crava a runa ali. E aí você joga de uma maneira diferente também. Tipo brincadeira de palito. Você pode tacar o palito, tem gente que segura e tira. Uhum. E aí tem um monte de jeitos de você jogar. É tipo um pega-vareta? Tem um jeito tipo pega-vareta de jogar. Mas eu não sei. Então, eu não posso falar. Tem muita gente que fala o que é certo e o que é errado. Você inventa, eu... Né? Em cara, livro, eu nunca achei o que é certo e errado. Eu nem sabia se isso jogava de verdade. Sim. Ou não. Como é que tem certo e errado? Se fez, funcionou, parabéns. É. Você é nórdico, seu arrombado? Você tem máquina do tempo, o cagalhão? Você é imortal? O bundão, bunda mole. Tá aí em Osasco cagando regra. Cara, você tá com uma parada com a galera de Osasco. Beijo pra galera de Osasco. Não, é que eu fiquei incomodado com essa galera zoando o pessoal de Osasco. Ah, entendi, entendi. É. Tá bom. Porque em um certo... Não, é o que a gente tá fazendo aqui, né, cara? A gente joga runa no caralho e fala e que foda-se, não pode, gente, pode tudo brasileiro. Nada a ver, né, mano? Meu brasileiro. Meu sobrenome, tudo português, espanhol. Inclusive, se for magia pelo sangue, como a gente já conversou, acho que em alguns podcasts anteriores a gente também, tá fudido. Fudido, cara. O anjão vai olhar, você ajudeu? É. Você ajudeu? Não, vai estar tá lá eu o... Eu quero ver jogando runa lá com meu avôzinho cearense de cabeça chata. Você tem... Cara, você tem a experiência com o Odin, né? Tenho. Porque eu tomei um esculachaço. Então, porque o Odin só precisa ir pra isso. É, né? O Odin vem, dá um esculacho e vai embora, né? Não, ele é o pai, ele tá do seu lado no seu caminho iniciático, só que ele não vai pegar na sua mão, seu filho da puta. Traga-me fanarts de Mr. K travestido de Odin. Obrigado. Zambi, dica pro Zambi. Aliás, cara, o Zambi tá de parabéns, né, mano? Nossa, nossa, que maravilhoso. Ele tá ali, ele vê o que tá acontecendo. A partir do momento que você cair e quebrar a cara, ele vai só olhar pra você. Viu? Então, agora você já sabe que você tem que pular esse buraquinho, é, né? Aprender runa então. É tipo jogar Dark Souls. Sigilos basicamente pra eles é o lance do Binden Runen. Como é que é, Ju? Fala Binden Runen. Por quê? O que significa isso? Ó, o João das Batatinhas fala muito dos Binden Runen, né, que basicamente é você juntar mais de uma runa, fazer um desenho e não pelo, não pelas, não pelo, pela letrinha, mas pelo significado de cada runa. Você quer atrair um determinado aspecto, você vai lá e coloca uma runinha. Binden é um verbo em alemão que significa ligar, amarrar. Runas de ligação, runas exato, ligadas. Exato. Tem o Utseta, essa palavra sueca eu não sei pronunciar, que basicamente é uma prática que o pessoal da Dragon Rouge faz até hoje, que é de sentar na natureza ou no lugar De Boas ou no lugar da Arquizeira e inspirar, esperar por inspiração. Da runa, meditando nela. Não necessariamente da runa. O cara só senta. Você da natureza. É tipo uma jornada xamânica? Sim, que sim. O pessoal vai e vê o que acontece? Só que esse sentadinho. Só esse sentadinho. Ok. Fica sentadinho pra ver o que acontece. Você vai ficar sentadinho em algum lugar... Quieto. Diferente. E prestar atenção no que acontece ao seu redor. Ah... Tem os Galdars, que são canções, né? Basicamente são encantamentos, no nosso terminologia atual. Em teoria, cada runa tem em teoria, cada runa tem um Galdar, que é a forma de chamar ela. E eu achei legal que no Tark ele explica, foi o único lugar que eu vi ele explicando, que fala assim, não é você falar o nome da runa. É um negócio mais interno. Tipo assim, ele faz um comentário daquele... Canto tirolês. É vibrar a runa. Eu aprendi que você tinha que vibrar a runa, mas não falando. Você tinha que, tipo, saber o que a runa fala, assim, significa, e tentar extravasar o sentimento e tal. Não necessariamente. Andrei, pode ser com o nome. Você não vai vibrar falando, você vai vibrar cagando. Oxi. É legal que ele dá uma formuleta pra você fazer o Galdar de cada runa sem precisar decorar. Que ó, o porra do Edred Thorson ali, ele escreve por extenso cada uma das Galdars, mas o Carlson explica como que cria da sua cabeça essa porra. Rituais, né, que são pequenos rituaizinhos de consagração, dedicação, esse tipo de coisa. Magia natural, que é usar o que a natureza dá, né, não é mesmo? Fazer remedinhos, ervinhas e droguinhas. Locais de culto, que basicamente é uma parte importante da espiritualidade nórdica, é você visitar os antigos lugares de culto. Que existe ainda um lance de... Como é que é? De geografia sagrada, né? Sim. De cruzamento de linhas de lei. Linha de lei, eles chamam de linhas de dragão. Tal. É, lugar onde, tipo, onde você sabe que gelo encontra vulcão, isso. Tá ligado? Essas porra tudo é super sagrado e por aí vai. Tem o Seidr. Zaidro, sei lá como é que fala essa porra. Que, isso eu não sei o que é, não. Vocês ficaram agora, é, né, na é verdade. É uma coisa mais parecida com o xamanismo de todas essas aí que ele tá falando. Só que era essencialmente feminino. E é legal que o Odin resolve aprender essa arte, mesmo sendo essencialmente feminino. Loki zoa pra caralho com ele, ele não tá nem aí. Ele quer fala, aprender. Olha aí, ó, viadinho. Falou o cara que virou cavalo. É. Engravidou, é. Loki engravidou. É. Virou cavala. Ninguém olha pro próprio rabo nessa mitologia, é assim. E tem o lance mas o Loki era meio, tipo, perde o amigo, mas não perde a piada. Ah, né? Sim. Loki era Cazuza também, né? Total. Total. Total, total flex. Ah, sim. O Sergei, né? Tá se mexendo. É. E tem o Odrer, que é o lance do caldeirão, que foi a essência do mito do Graal católico cristão. Que basicamente era um caldeirão de tomar hidromel. Mas acaba sendo uma fonte de conhecimento e tal. E depois você para lá na aldeia do Asterix. Então essas são algumas das facetas da magia nórdica que a gente conhece. Que sobreviveram em registros. Só para mostrar muitas que... Muitas dessas bem mais ou menos, né? Runa está presente, por exemplo, na parte de sigilo. Ela está relacionada à parte de Galdr. Mas ela não está presente em toda a magia nórdica. A magia nórdica não é sinônimo de runa. Gostaria de puxar um assunto muito interessante, que inclusive pra galera que gosta de sigilo se identifica com essa parada de escrever e transformar o universo através de desenhos. Esse Rune Bind é bem bacana pra isso, né? Porra, total. É muito caralho. Bom. Eu tenho alguns amuletos em Runebind. Inclusive a gente fez, né, lá pro pessoal do... Você deu um pra gente. Dei um pra vocês, tem um aqui vou na... mostrar. Pode na Ju também, tem tudo. Eu gosto de brincar com o Runebind. É legal o... Se o negócio funciona, o é fácil. Simples. A ritualística não é pesada, então... É meio agressivo, né? Meio pesado, assim, mas... Mas tem que ser porque é o motivo dele estar na porta da minha casa. Só essa, a gente chama ela de Runa do Cussa. Kusenrunen. É uma lhama. Kusenrunen. A gente chama ela de Kusenrunen. Não é esse o nome. Você acha que é o escudo da rosa? O. Não sei o que lá do. Tem um nome muito louco lá do que o Kusa falou pra gente. Mas quem me ensinou foi ele. Então é o Kusenrunen. Eu nunca tinha pensado. Quando comecei a estudar runas, eu não queria fazer o binding. Porque eu achava que eu não. Tinha conhecimento suficiente que eu já podia fazer merda. Ah, sabe? Mas isso é... Você provavelmente vai fazer, né? Isso é básico. Então, assim... Inclusive, eu nesse... Ah, eu nunca falar. Fiz... É, eu sempre... Eu gravo uma runa. Eu não faço o Baidin. Eu gravo uma runa. Na porta da minha casa tem uma runa que não tá muito bem gravada, não, mas tá lá. E eu sei que... É aquilo que eu já disse em algum episódio, que eu disse assim, eu sei que tá incompleto o que precisa escrever no batente da porta. Eu sei que faltam mais duas runas. Aquela é a runa do meio. Mas você tá ainda buscando. Tem duas histórias interessantes sobre o Binder Runen. Uma tá até nesse livro do Tark, que ele conta de uma menina que tava doente e ninguém sabia por que ela tava doente e tal. E foi um cara que manjava de runa, chegou lá no quarto da menina e viu que debaixo da cama dela tinha um osso de baleia entalhado com umas runas, que não são especificadas, e que ele descobriu que era um garoto da cidade ali, da aldeia, que tava tentando enfeitiçar ela pra conquistar o amor da menina. E, na real, ele que tava fazendo ela ficar doente. Aí ele pegou o osso de baleia, jogou fora, fez outra parada pra cura, e a menina ficou boa. Quer dizer, fazer o runebind errado é uma real possibilidade. É. Sim, e também depende pra quem que vai, depende da forma como você faz o runebind também, porque ele pode ser trabalhoso, por exemplo, usar esse mesmo que eu fiz pra Ju abertamente no peito, como eu já tive um colar, ela tem um colar também que eu acho que eu fiz pra ela e tal. Sim. Ele é trabalhoso pro cara que tá usando também, sabe? Porque você tá sempre disposto. Uhum. É que nem o pessoal que guerra, coloca, né? O martelo de Thor. Depois e acha que aquilo é proteção, treta. Mas treta chega. E tem outra coisa curiosa sobre Runebind. Treta e burrice, né? Que Thor também era um tapado da porra. Ele, mano, era bem tapadinho. Que pariu, né? Mas vamos lá. Força bruta, né? Acabou. Porra, se o senhor estiver ouvindo, bichão, tamo junto. A última zoeira com o Thor foi quando eu perdi o motor do carro na enchente. É. Então, Thorzão, você tá ligado que aqui é no amor, né? Um dia desse eu tava tentando, assim, bolando na minha cabeça, nem peguei papel, fazer uma runa de proteção, e quando eu fui ver, ela era exatamente a do Akusa-runa. Ela já existe. Então, é interessante porque eu gostaria de ficar um pouquinho, né, nesse Runebind, que é o seguinte... Ele é você misturar várias runas para causar um efeito. Então imagine que, como se cada runa já fosse um sigilo próprio, uhum. Só que diferente como, por exemplo, um de Magia do Caos, em que você cria o teu, por exemplo, é claro que no Magia do Caos você pode usar outros também, que já tem poder, né? Mas, por exemplo, esses já são mega carregadaços de sentido, e o Runebind, ele vai criar novas possibilidades. Então imagina que tem 24 runas... Você multiplica 24 por 24, você tem o número de possibilidades de runas e efeitos que você poderia fazer. E misturar com mais de duas, né? Então são, sim, infinitos, né? Tem alguma regra a de gente quantidade? Falou do... Não, acho que até onde eu sei, não. É errado dizer que o Runebind ele é muito parecido com o conceito de servidor? Eu acho que você pode fazer um servidor e atrelar ele a um Runebind. Mas isso não é prática da época. Não, eu tô falando sobre prática de agora. Não, a prática de agora você pode fazer qualquer coisa, Andrei. Não, mas eu não tenho ligação. Não, seria um sigilão, então, só. Sigilão é mais, mais aproximado. Sigilão. Tá. Aproxima, não é o sigilo. Não, tá certo, É que dá pra você fazer um servidor, por exemplo, que ele se alimenta em determinada energia de uma runa. Se atrela ele a uma esfera, se atrela ele a uma carta do tarô. Tá, tudo bem. É mais sigilo, coisa. Então. Não, tá certo, eu viajei. Viajei na batatinha. Mas, por exemplo, vamos dar então um exemplo pro ouvinte, por exemplo. A gente no Freakbox, a gente deu pra galera, enfim... O pessoal comprou e estava dentro da Freakbox um amuleto que foi um Runebind do Keller. Eu não vou lembrar exatamente, acho que foram três símbolos, que teve uma explicação, inclusive. Eu fiz um papelzinho explicando cada mega uma das legal. Runas, o motivo de usar aquelas cores, que era para defesa, acho que principalmente defesa espiritual. Acho que era essa que era a função principal. É, mas não era só defesa, né? Dava um rebote também. Sim, isso é lógico, porque eu não tô aqui para defender só e ficar quieto, não. Eu tô aqui para fazer você se arrepender amargamente do que você tentou fazer. Inclusive, essa é a função. Gosto. Deixa eu ver se eu acho a runa aqui. Era Elhas. E eu acho que tinha um pouco da Cursando Runa lá também. Era a Elhas e a Turizar, se eu não me engano. Acho que eram as duas, eu não me lembro se tinha mais alguma. Sim, tudo bem, mas por exemplo, podem me dar um exemplo de um Runebind que vocês já fizeram? Não é pra você me mostrar, pra você falar pro ouvinte, Lívia. Então, tem um Runebinding que a maioria das pessoas nem lembra que é isso. Esse daí que a Ju tá mostrando é, tipo, você pegar várias as runas que fazem o nome Odin. Aham. Uhum. Tá? Mas tem um Runebinding tradicional que tem muito em roupa nórdica, roupa de frio, que é uma runa espelhada para os quatro lados, que é conhecido como o Elmo do Temor. São quatro runas algis, né? Uhum. Então é um puta símbolo de proteção. E quando você vai ver a roupa tradicional escandinava lá, tem muito daquilo bordado na roupa. Então, assim, você deve ter visto isso em alguma roupa com temática escandinava e nem sabia. É uma runa de proteção fodida. Uhum. É, tem existe um bind rune universal, que é o Hagal do Futark jovem. Novo, younger, né? Que, assim, o Hagal do Futark antigo, eles são dois tracinhos. Ele parece muito um H, só que o tracinho do H é inclinadinho. É como se fosse quase um N, né? Ele tá mais pra um H, só que o traço do meio, um H maiúsculo de forma, né? Com H, com o tracinho do meio inclinado. Parece um N um pouco também. É, só que o do Futark novo, ele é como se fosse um asterisco de 6 bracinhos. É um asterisco sem a barra. Sem a barra atravessando horizontal. É. E na real, se você pegar isso daí e fizer um círculo em volta, você tem todas as outras runas ali dentro. Uau! Genial, né? Então ele é o Bind Rune Universal. Na tipo dúvida. Mega... Olha o problemão aí. Aí você atrai até o que você não precisa, né? É tipo rezar pra Ares. É tipo rezar pra Ares. O símbolo do Bluetooth é uma runa? Sim. É. O símbolo do Bluetooth são duas runas. É porque Bluetooth foi um rei. Não me lembro de qual o país. Dente azul, né? Dinamarquês, né? Acho que foi dinamarquês. Que o cara foi, tipo assim, foi um grande rei da época que ajudou o comércio, que fez junção de vários povos e tal. Tem no Civilization 4, eu já joguei muito com ele. Foi? Pois é. Então, aí o que que ele... Quando foram dar esse nome, a tecnologia foi criada... Lá? Não sei onde é o lá. Provavelmente deve ter sido a Ericsson, né? Bercano e Gebo, eu acho, não lembro. É. Bercano e Gebo. É isso mesmo. Gebo. É, que é justamente as duas runas do nome dele. Uhum. Do nome desse rei. Agora, qual era o nome dele? Eu não Bluetooth. Lembro. Não, era o Dente Azul. Era Dente traduz. Azul, mas tinha um nome escandinavo. Vamos chamar ele de Blue Gable. Blue Gable. Então aquilo ali é uma baita de runa, hein? Beleza, então. Não pra uso mágico, né? Aí acabou utilizando a simbologia... No sentido de monograma, quase, né? É, de monograma. É outra parada. Inclusive, deve ter virado um sigilo pra conexão hoje, se você quiser usar. Vamos lá, então. Oracular. Vamos pro pau, então? Juliana, baixa as calças e mostra o pau. Eita, Lelê. Eu esqueci... Eu ia falar, esqueci esse entaralho em casa, mas eu tô em casa. Eric! Pega lá, Zindaralho. Eu acho que a gente podia começar a falar oracular falando das runas individualmente. Mas, assim, um passo atrás, antes disso, tem que falar assim. As pessoas, a gente tá falando das runas como se fosse o abecedário. Como se fosse coisa... Não é. Elas não são... Agora a gente são... tá falando de conceitual, né? É um conceito, é uma ideia... Elas são super, super carregadas de conceitos. É, ela é uma ideia fechada, é uma você ideia. Não pode... Eu vou fazer um paralelo que talvez não seja o ideal. Mas você não pode comparar cada runa com uma letra do nosso alfabeto ocidental. Você tem que comparar com um kanji. Ou com um ideograma chinês. Excelente. Cada ideograma contém uma ideia. Eu vou usar o chinês, porque eu conheço cinco, mais. Né? Oi? Uma ideia ou cinco, né? Uma ideia ou cinco. Porque, por exemplo, eu sei que... Eu não manjo muito japonês, quem manja é Sr. Penumbra. Mas, por exemplo, o chinês que tem um alfabeto só de ideograma, um ideograma inteiro é um significado. Então, pra mim, eu faço esse paralelo. Cada runa é um ideograma. É, que no caso dos ideogramas, muitos deles são compostos. É. A gente pode fazer um paralelo, talvez, com letras hebraicas, por exemplo? Eu não entendo de letra hebraica. Mas eu acho que não é um tanto. Pouco forçado, mas dá. Eu acho que não é tanto. Eu assim, acho peraí. Que a coisa mais próxima é o ideograma mesmo. O paralelo que você tá falando é só de falar que ela é uma letra, mas que também contém outros significados. Não tá. É, tipo, aproximar uma letra da outra, né? Uhum. Então dá. Se você falar que ela é uma letra, mas ela também é uma ideia, um sentimento, uma situação, aí rola. É que, tipo, no hebraico tem um Ain, que é olho. É, exatamente. Ah. Mas é só olho, não tem uma historinha do olho, né? Tá, entendi. Hoje em dia se conta Yod, né? Que é a partícula pequena que tá composta em todas as outras. Então você monta... No hermetismo você monta umas historinhas em cima, assim, né? Tá, mas entendi. Não, é limitado. O hermetismo é uma grande forma, é um grande storyteller da vida, né? Ele tenta contar a historinha de tudo. Exatamente. É. Exatamente. É tá aí, né? firme e forte há algum tempo. Desde os tempos mais pior. Acho que o kanji e o ideograma... Ideograma, né? Uma ideia gráfica, tá perfeito. Uhum. A principal diferença que eu ressaltaria aí que da runa para o ideograma é que o ideograma composto acaba sendo a maioria. Existem alguns radicais de ideograma que se combinam para fazer milhares de combinações diferentes. Então, se você ficasse restrito aos básicos, sim. Seria uma equivalência bem próxima. Então vamos lá, Juliana, toda vez que eu vejo runas, por exemplo, existe essa questão oracular e eu acredito que muita gente está muito interessada nisso. Eu quero ver o universo, o futuro, o passado, essas coisas, tudo que a gente já está acostumado. Sinto dizer. Vamos lá. Assim como tarô, runa não lê futuro. Aliás, duvide de quem chegue pra você e fale assim, olha, eu vi o seu futuro inteiro. Porque se essa pessoa não é rica, ela não viu os números da Mega Sena. Ela não tá vendo porra nenhuma. Mas é aquela parada da dica, do conselho. É o conselho, exatamente. A runa é um aconselhamento, assim como é o tarô. Mas tem uma diferença que eu acho que é importante colocar. Imagina que o tarô, você pediu conselho pra um francês humanista, pós-evolução... Tá ligado? Assim, um conselho humanista e tal. Se você pedir um conselho pra runa, você pediu pra um alemão bêbado depois das 3 da manhã. E que fala na lata. Sim. Então você tá muito fodido e grande, tá ligado? Sim. Então, por exemplo, já teve ouvinte, inclusive do Mundo Freak, não sei se do Magicando, deve ser também, que eu já li runas pras pessoas. E aí elas falam assim, nossa, mas é direto, né, Juliana? Tipo, porque é muito na cara, assim. Cara, pá. Eu evito ler pra mim, porque é desagradável. Sim, é muito desagradável. Então, eu acho engraçado isso. Muita gente fala assim, ah, é muito direto, muito desagradável. Eu acho é muito direto. Porque você é direta e desagradável, Lívia. É por isso que você acha. Olha, eu sou desagradável, mas eu não sou nada direta. Então, por isso que eu sempre me dei melhor com as runas. Quando você eu pego. Também é direto, eu sou muito direta. Isso é uma coisa, inclusive no universo que eu tô inserida, eu aprendi a ser muito direta. Porra, todo mundo que trabalha. E desagradável. Todo mundo que trabalhava à minha volta até poucos anos atrás, quando eu trabalhava dentro de um instituto alemão, eu só tinha chefe alemão, coordenador alemão. E o cara chega pra você e fala assim: tá uma bosta o que você fez, faz de novo. Não é assim. Olha, eu até entendo o que você quis fazer aqui, mas olha, vai ter... Não, tá ruim, não é assim que eu pedi, faz de novo. Mas quando você faz certo, puta, tá sensacional, muito obrigada. Mas só pra deixar clara a diferença, que não é que o cara não gosta de você não. E ele quer destruir a parada. Não! Porque quando o brasileiro faz isso, ele quer fazer isso. É que o cara simplesmente é assim, é frieza Sim, nórdica. Os né? meus melhores chefes foram aqueles que disseram na lata o que eles queriam de mim. Exatamente. Não, você não vai fazer desse você jeito, porque desse jeito o aluno não entende. Você experimente fazer desse. Aí eu ia lá e fazia. Ele, tá maravilhoso. Tá vendo como funciona? Pronto. E é uma situação o seguinte. Não é ofensivo. Quando você manda real, quando o negócio vai claro, você consegue agir mais rapidamente. Perfeito. Perfeito. E por isso que eu acho que runa acaba sendo uma ferramenta de autoevolução melhor do que tarô. Porque o francês cheio de frescura te dando dica não vai te falar o que você precisa saber. Ele vai te falar uma parada que... Posso falar isso na prática? Quando eu tava escrevendo eu tive que escrever 2 TCCs na faculdade, a minha professora falou assim, que era alemã. Falou assim, você precisa ser mais francesa, você não pode escrever que nem os alemães. Aí eu olhei pra ela e falei, por quê? Porque você tá sendo muito direta. Enrola pra... A gente precisa de página. Ela falava assim pra mim, a gente precisa de página, você vai ter que dar uma francesada aqui, eu. Exato. Um exemplo muito bacana que o meu mestre de teatro falecido, Monet de Assis, falava, bem bacana, que tinha uma psicóloga, acho que junguiana, não sei se ela era descendente ela da escola do Jung ou de onde que era, não sei, acho que não era von Franz, porque era uma psicóloga americana, e aí eu sei que alguém pergunta pro Lacan, e fala, Lacan, o que você acha dessa menina? Ele fala, genial. Fala, genial. O problema é que ela não enfeita, ela não firula e ela não embeleza, mas é genial, parece uma açougueira, mas ela é genial. Entendeu? Porque ela é muito precisa. É a mesma coisa isso, cara. A runa é, ela é uma direta. Açougueira. Tipo, enquanto o francês é Picasso com uma navalha, pintando um quadro, a runa é um cara com uma bastarda. Foda-se, você entendeu? Sim. Quando eu vejo assim visualmente, lembra muito e muita gente confunde com búzios. Porque você tá jogando pedrinhas. Depende da maneira de jogar. O barulhinho parece. Eu não jogo assim. a minha maneira de jogar não é. Tem gente que tem uma toalha específica ou delimita num papel. É. E aí as pessoas... Tem gente que chacoalha e joga como búzio, que caiu fora do círculo, você não conta. E você faz a leitura do que está dentro. Eu não leio dessa maneira. Eu não consigo ler dessa maneira. Eu já tentei várias vezes e eu achei que foi a leitura foi muito porca. Eu leio... Todo mundo tem o pacotinho. Uhum. É um pacotinho. De runa. Eu não sei se pode abrir. É uma sacolinha, imagine uma sacolinha. Pode abrir. E aí você... Eu enfio a mão no saquinho e puxo um de cada vez. Exatamente. Todo mundo na mesa trouxe um jogo de runas, menos o Andrei. Que tá chupando dedinho. O Andrei não precisa, ele joga runa com sua alma. Ele tem aplicativo no telefone. Eu dou cambalhota, da maneira como eu caio, eu leio o seu futuro. A posição que eu caí é uma runa. Essa é a tua lá. E você então pega o saco, chacoalha, tira um e põe na mesa? Eu faço geralmente dois tipos de leitura. Ah. Uma que é pra responder pergunta rápida. E aí eu tiro três. Ah. Eu tiro três. E eu faço quando a pessoa quer uma leitura, tipo, eu quero saber minha vida. Eu quero. Aí eu faço uma. Parece muito uma mandala astrológica, é uma pra cada casa. Pessoal, profissão, família, não sei o quê. Eu faço uma... E eu tenho uma toalha também pra isso. E quando eu quero conselhamento rápido, eu não tô fazendo nem pergunta. Eu estou... Porra, meu chefe tá enchendo meu saco. Pá, o que essa runa diz pra mim? Como agir aqui? São as minhas os meus três jeitos de jogar. Eu faço mais um, que é o que eu não tô percebendo. Você falou isso, eu achei sensacional. Principalmente quando você tem aquele incômodo. É assim, às vezes você tá tentando tomar uma decisão sobre alguma coisa e tal. Você tem dados muito claros na sua cabeça, mas não tá fazendo sentido. Isso é muito claro. Acho que você não tá percebendo alguma coisa. Isso pra mim faz muito sentido no momento em que eu tô com alguma coisa me incomodando e eu não sei o que é. E eu não quero passar 40 minutos no mindfulness, meditação, revendo a vida e analisando pra encontrar, isso aqui me incomoda. Então você soca a mão lá no negocinho e puxa. Deixa eu ser o ceticão. Vai. É legal isso, que se você tá tentando achar a solução para um problema, qualquer que seja o resultado, vai te ajudar a pensar. Por exemplo, vamos lá. Tô com um problema agora de dor de cabeça. Vai lá, Kelly. Puxei aqui. Saiu a... Deixa eu mostrar lá. El Ras. Saiu El Ras. Não, isso é Algis. Algis. Isso é uma parada de proteção. Você não fez a proteção certa pra ficar com dor de cabeça. Você não fez banimento hoje, né? Deve ter sido em curso. Tá fazendo não coisa comeu. Fora. Exatamente. A minha é por causa do não comeu. De falta de comida. Tá fazendo coisa fora do... Eu fui almoçar, tipo, 4 horas da tarde. Tá agora ligado? Puxa outra aí pra resolver a mesma pergunta. Vamos lá. Vamos resolver. Que linda. Susna. Bercana. Olha aí. Eu chamo de algis. Vou ler aqui pra você. Não, de boa. A bétula foi a primeira árvore a retornar após a era glacial. Da mesma forma, a runa da bétula, que é a Bjarka Bercana, simboliza como um magista, por sua força e poder como um deus, faz com que o mundo volte a verdejar de acordo com sua vontade. Ou seja, vai passar. Vai. Mantenha a tua não, vontade. Não, você já fez a... Você já está... Fez, tinha que fazer isso, você tomou remédio. Exatamente. Isso, ou seja, cara, se você está tentando resolver um problema, qualquer runa que você tire vai resolver o seu problema. Você está com problema, Andrei? Vamos lá. Eu estou com problema. Chama a equipe do Magicando não tendo foco. Como é que resolve isso? Runa de Odin, em branca. Vai sair runa de Odin. O que tá escrito aí? Olha aí, o Andrei tá sendo injusto. Veio de cabeça pra baixo, não veio? Não, veio de lado. Puta, veio meio de lado. É, então. Tá vendo? Ó. É a direção que a gente vai, sempre pro lado. A Tiwaz. Uhum. Que é isso aí? Que é a runa de Tyr, por isso que ela tem este formatinho. Ele é uma balancinha, gente. Eu tô vendo a falta de uma mão. Ou uma lança. Ou uma lança, eu vejo como uma lancinha. Uma lança é bom, eu certo? Gosto da ideia de uma lança. Isso significa o quê? Que você tá sendo injusto. Tá sendo injusto. Acho que vocês estão trapaceando no jogo aqui que eu não entendo. Olha só, vou te falar ainda. Aqui, ó. Too much inappropriate thinking. Solução do problema. Essa lista que você tá na mão aí, ela tem os sentidos invertidos também. Solução do vamos. Ai não, peraí, essa aqui é. Não quero solução, não. Tá bom assim. Tá bom. Solução do problema. Não. Paulo, seu cu de olho no bolso. Isso não significa. Qual é essa? Eu não consigo. Eu vou espetar sua bunda. Solução do problema é uma porrada na cabeça. A solução é pegar firme. É brigar com você. Não é só pra você aceitar nós. É você ter mais firmeza. É pra você pegar o filme com a galera. Opa, deixa o papo tirar. Não, deixa eu falar que é nós que tem que brigar com ele. Deixa eu tirar o cinto aqui rapidão. É pra você pegar o filme com a galera. É. Faz mais um teste aí, vai. Problema. Qual o problema? O seu problema hoje. Meu problema, puta, falta dinheiro. Falta dinheiro, vamos lá. Pronto, agora ficou, hein? Agora é só isso que vai ficar na mesa. Dinheiro. Dinheiro atrás dinheiro, gente. Dinheiro atrás dinheiro. Isso aí. Deixa eu mostrar dinheiro, lá. Eu vou fazer dinheiro. Foi que foi? Ferrou não lá? Foi. Eu tenho uma conhecida que faz produtos maravilhosos de banhos, sabonetes e não sei o quê, que, cujo símbolo está dentro do símbolo da loja dela, uma ferrugem. É bom. Para né? mais informações, sabe. Se você também gostou da ideia e quer um para você, www.hotstudio.com.br. E aí a solução? Solução? Deixa eu ver. É trabalhar, filha da puta. Necessidade. Eu posso interpretar Pode, isso como um trabalho favor. Em equipe. Você precisa parar de querer solucionar isso sozinho e trabalhar em equipe. Não dá, a equipe é só vocês Pode dois. Pode ser. Dá na pra Lívia. Dá, não. É só a Lívia começar a trabalhar. É só a Lívia começar a trabalhar. Porque eu vou te falar, ficou um Porque tempão. Porque essa semana... Você viu que eu fiquei quietinho, né? A família tá lá só... E você tem que ver como é que tá a aula de caligrafia da Lívia. Eu falei, porra, muito tempo livre. Tá lindo demais. Vamos lá, então beleza. Então agora eu quero ver, ó. Agora, quero o magicando aqui agora. Magicando, vamos lá. Magicando. Qual o maior problema do magicando hoje? Vamos lá. Tem alguém perguntando assim, existe alguma técnica para tirar a runa do saco? Não, meu amor. Sim, você alisa o saco com carinho. Alisa o saco com carinho, dedos em pinça. Gente, é direto. É por isso que é assim. Eu vou falar o que eu faço, na real. Lava a mão. Ó. Não dá... De novo, Algis. Algis. Que é o que? O que mesmo? É uma runa. É o alce. É o runa do alce. O problema é chifre. Tá precisando de proteção, é isso? Não, o problema do magicando hoje, imagina que não é o magicando o problema. Assim, problema não é nós. Ah. O problema do magicando hoje são mais coisas externas, são outras questões que estão relacionadas e uma defesa ela é muito importante. Uma defesa é muito importante. Então quer dizer que é o recalque. Olho gordo. O recalque tá bravo? Tá. Eita. Falou a runa. Vamos lá pra solução, então. Não fui eu que falei. Deixa eu tirar a solução? Ah, deixo. Vai lá. Quer tirar você? Mas não vai dar choque de Gregor? Não vai dar choque de Gregor aí? Não. Quer tirar, Lívia? Não. Solução? Vocês viram minha runa que bonita? Nossa, bonita mesmo. É bonita, depois vê. Investimento. Mostra lá. Investimento. Você, investidor anjo que está nos ouvindo. Vale do Silício, é com você agora. Só você pode resolver tudo. O que esse investimento aí é o quê? É o que você quiser, meu amor. Talvez investimento em defesa, talvez investimento em ampliar, abre aspas, gigante, seja lá o que a gente considerar isso. Talvez investimento de... Parar de dar ideia para os outros e realizar o que a gente quer? Isso é um bom investimento. A gente já deu umas 4 ou 5 aqui, né, Vinícius? A gente deu várias ideias aqui. Caramba. Cara, eu tô gostando muito de ler runa, eu vou querer aprender. A runa é fácil, cara. É fácil. É maravilhoso, é direto. É realmente, o tarô é muito francês. Mas você sabe qual que é o problema? O problema é que, assim, a galera quer aprender tarô e cabala, porque a galera quer olhar pras coisas, eu já falei várias vezes, quer olhar pra fachada do prédio e falar, aquilo ali representa Hermes. Por isso que é um prédio de comércio. Porque tá ligado à velocidade, às conexões. E blá, blá, blá, blá. Enquanto não aplica porra nenhuma na vida. Mas eu quero olhar as coisas e dar uma de Dan Brown. Dar uma de Nicolas Cage naquele filme que eu detesto, que você já falou. O Lenda do Tesouro Perdido, sei lá. Lenda do Tesouro Perdido, tá ligado? É isso que a galera quer dar. Então, pra isso é essencial. Cabala e astrologia e tarô. Mas elas são caminhos um pouco mais trabalhosos também. Tem suas peculiaridades, suas qualidades, suas outras questões, né? Uhum. Eu tava planejando que essa parte da action, da prática, fosse algo mais... É que foi... Não, não, isso não é crítica. Mas é que é tão simples, direto simples, e simples, simples, que... Não, mas a gente pode fazer uma coisa mais elaborada, Andrei. Que pra mim faz muito mais sentido no universo que eu tô inserida, como eu tenho um trabalho do caralho pra estudar tarô. Chega uma hora que eu falo, mano, eu não tô vendo esse negócio que o cara tá falando aqui no livro, nessa carta. Não consigo ver. Onde? Cadê o storytelling? Pra mim é muito difícil chegar. Você quer o A runa é pegar e pá. Vou te falar o cara. E funciona, isso que é assustador, né? E eu tô estudando pra Dedéu. Eu já tive uma vez que eu estava jogando runas com esse daqui e saiu um negócio tão bizarro. Eu não estava entendendo o que estava saindo nas runas. Eu tava lendo pra um amigo. Sim. E eu não tava entendendo. E ele não tava querendo me dizer exatamente qual era a situação. Tá. Aí eu, tá lá. Não tô entendendo o que que tá acontecendo. Mas aqui, aí você pega as runas e vê o storyteller. Eu disse assim, Olha, o que elas estão me contando é isso, mas eu não tenho a mínima ideia. Ele disse, não, faz todo sentido, eu entendi. Aliás, eu acabei de levar uma comida de rabo. Isso é o que a runa faz. Aliás, isso é um ótimo exercício para adivinhação. Eu vou fazer uma leitura de runa, de tarot, seja lá o que for, sem saber a pergunta. Uhum. Se você quiser, você pede só uma definição. Você fala assim, tá mais no âmbito pessoal, tá em que âmbito? Foi o que eu perguntei. Tá no âmbito pessoal, emocional? Aí nesse tipo de leitura, você precisa fazer uma leitura mais elaborada. Não é só puxar uma pedra do saquinho que nem a gente tá fazendo agora. É pelo menos três pedras na mesa, tá ligado? Aí eu tava fazendo... Pra montar uma história, uma narrativa. Formas de leitura. A gente tá fazendo uma forma muito simples. Existe forma de você tirar múltiplas. E como é que é essa interpretação, Lívia? Tem formas muito diferentes pra focar... Pra você aprender. A gente aprende com uma runa e normalmente com três. As três runas podem ser sim ou não também. Pode. Mas assim, o que eu gosto de runa é, primeiro, a visão que este povo tinha de destino. Dizem que o alemão é muito fatalista. Mas... Porque a história não ajudou muito eles, né? A história tem sido bastante fatalista com os bichinhos. O raciocínio deles que eles tinham de destino era que você já chega no mundo com bagagem. Mas não é a bagagem, tipo, o que eu fiz na vida passada, não é isso. E nem o pecado primordial cristão. Nem o pecado primordial. É assim, você tem a família que você nasceu. Você tem habilidades. A forma que você foi criado. Você tem o seu clã, se você teve dinheiro ou não. O contexto da região em que você nasceu. O contexto da região. Então, olha só. Você, desculpa, Lívia. Você aí... Menino Azatru, meritocrata. Tira pão do pau. Pau no seu cu. Exatamente, tira a mão do pau, menino Azatru, meritocrata. Meritocracia de cu é rola. Já tá o galera aqui já, ó. Trabalha pra caralho, aproveita que você teve chance de sair do lugar. Tem muito mais viking trabalhando às 8, às 11 em Osasco. Viking do que... só fazia isso, trabalhando das 6 da manhã até. Menos no inverno que não dava pra sair de casa. E é por isso que ele trabalhava tanto, porque só podia trabalhar 6 meses, né? Desculpa. Então, o raciocínio que eles tinham de destino era: você tem todas essas coisas que somam em cima de você, atrapalhando ou ajudando, depende do que você está querendo fazer. E isso sempre te leva como se fosse uma correnteza para um determinado lado. Eu fui criado de uma família católica. É muito difícil eu ter uma visão que não seja católica da vida. E isso vai me colocar, sei lá, culpa católica, esse tipo de coisa. Estou falando de mim mesma. Então, eu sempre vou ver o mundo dessa forma. Para eu mudar esse destino que eu estou indo, que é essa correnteza que está me levando... Esse aparente fatalismo, eu preciso de... força de vontade. Agora, na real, pensa assim: quem prefere nadar contra a correnteza? Quem consegue nadar contra a correnteza? Um viking. Só um viking. Não, mas na verdade, assim, você tem que fazer um esforço muito grande para não ir para este destino, para você criar o seu próprio. Então a gente diz assim: isso aqui é para onde as coisas estão indo. O inverno tá chegando. Mas se você é ou quer ser o mago, você tem que saber impor o seu desejo. Primeiro, saber o que é que você quer. Por favor. E fazer aquilo mudar. Então, nem todo mundo consegue. E é esse raciocínio de mundo que eu faço. Né? É o raciocínio de mundo. Então, esse é o jogo que eu faço. O que eu faço? Eu coloco 5 pedras como se fosse... Você vai tirando uma por uma. Na verdade, o consulente, né? Ah, tá. Você deixa ele pegar nas pedras. É mais gostoso, né? Tá bom. Aí ele pega... Tem gente que é contra, né? Tem gente que é contra, mas eu acho que a pessoa tem que pegar Que botar a mão. Colocar a mão. Tem que pelo menos segurar. Se você não quiser que fique manipulando uma por uma, pelo menos dá pra pessoa no começo isso aqui. Eu não ligo. Eu posso falar, ó, tira. Tá, mas beleza. Aí o cara, vamos fingir que o cara tira ou você tira. Aí qual é a primeira que você coloca em ordem? Eu coloco todas as 5 na mesa. Tá, tudo bem, como se fosse que você... uma cruz. A cruz celta tarô, por exemplo, é parecida. Não é uma cruz celta tarô, é um sinal de mais. Você fala, mas mesma colocação da cruz básica, assim, que é Ah, não é a cruz celta? Não, a Cruz Celta são 10 cartas. Assim. Tem coisa de lado, desculpa, então falei merda, tá? Desculpa, nossa, gente. Nossa, isso aqui tá... Vamos lá. Tá, mas o que eu... Tem significado as posições? Calma aí, gente, eu tô querendo fazer uma pergunta de coisa, não me ignorem. Tem uma ordem pra você colocar? Tipo, coloca primeiro a da esquerda, depois a do centro, depois a da direita. Ué, foda-se, você vai montando... Você vai tirar e nem ver. Tem significado a ordem que elas estão. Eu não digo pra tira a primeira e coloca aqui, ou tira a segunda e coloca aqui. Mas, engraçado, a maioria das pessoas colocam primeiro a da esquerda, aí colocam o plano horizontal, depois colocam em cima e embaixo. É, exatamente. Muito comum isso. Beleza, tá. Mas não é regra, então. Não é regra, é como a pessoa coloca. Se tem regra demais... Tá errado. Eu acho errado esse lance de dar pra pessoa tirar a sua runa, que aí você não vai ver se ela veio de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima, de ladinho. Então, mas aí tem outra diferença. Por exemplo, eu não leio, eu digo assim, você pegou desse jeito, você coloca do jeito que você pegou. Eu não leio a runa de emborcada. Uhum. Você ignora isso. Eu ignoro isso. O que você faz? Você tira outra? Ou você só considera o sentido normal dela? Tá. Ele coloca lá a runa que ele tirou. Mas pode isso? Cara, se você combinou isso com você mesmo na hora da leitura, vai firme. Inclusive... Eu explico pra pessoa. Tipo assim, olha, você vai pegar a runa. Se ela vier se vier do lado errado, você coloca do lado... Com a figurinha pra cima. E aí você interpreta a figurinha conforme ele colocou a pessoa. Coloco a figurinha mais ou menos aqui. Isso aqui seria passado, presente. Situação atual... Tendência. Pra onde... Tendência para onde estão indo. Tipo, isso aqui seria um conselho. Isso aqui o quê, Lívia? Ah. É extrema esquerda. Então, assim, esquerda, passado. Aqui meio. Tá no meio. Seria a situação atual. Direita. E a da direita seria para onde essa situação está indo. Tá. A pedra de baixo seria um conselho. E a pedra de cima é o que você pode vir a mudar. O que você pode... fazer caso para siga esse conselho. O que você pode fazer para mudar? Pra eu faço uma leitura parecida com essa, eu acrescento uma o que está oculto e você não observa. Que aí faz tipo uma estrela mesmo, você entendeu? Uma leitura como se fosse uma estrela. É uma outra forma também que dá para fazer, mas você pode criar a tua. Quais são suas principais questões que você precisa levantar? Não tá liberado, cara, não tem problema. Se você ainda quiser fazer um raciocínio, tipo, ah, é a coisa oculta, eu vou colocar abaixo aqui porque ela tá debaixo da terra. As coisas visíveis eu vou colocar em cima da linha do horizonte que eu tô traçando pra estar acima. Bacana, mas você pode pôr. Complemento que nada disso tem originalidade histórica. Sim. Então sim. Faz o que você quiser. Vai lá, não vai vir um viking na tua porta bater e falar que tá certo e errado. Não. Inclusive, eu já fiz leituras muito bacanas de runa. Muito bacana, onde eu simplesmente falei assim, ó, o que sair ao contrário, virado, eu não vou colocar pra fora. Eu vou considerar essa invertida. Entenderam? Entendi. Não. Tipo, então, vamos explicar isso dos emborcados e dos virados. Primeiro, tem gente que não leva em conta quando você tira a runa e ela está com a figurinha pra baixo. O que é pra baixo? Pra baixo, tipo... Virada... Tipo, aqui no caso seria tipo, pra você mesa. Tá vendo a figurinha. Ah, não. Essa aqui, pra quem está assistindo, é a figura na ordem correta. Que é quando o desenho ele tá pra cima. Está pra cima do lado que você lê. Gente, é pra cima e pra baixo. Não. Tem diferença. Porque, ó, se ela estiver... Ao contrário, invertida, assim, ó. Tem gente que considera isso a runa ao contrário já. Ah, então pra sair de cabeça pra baixo. Exato. Isso. Ah, eu faço leitura. Eu já fiz leituras assim. Eu faço dessa de cabeça pra baixo, mas eu não faço da quando a gente não tá vendo a figura. Que então, seria isso aqui, tá ó. Ela saiu assim. Tipo, virada, com a figurinha virada pra mesa. Você não gente. Tá visível a figura pra você. Eu, por exemplo, já fiz várias vezes, tipo assim, olha, as que estão visíveis, então, que eu vou considerar pra cima são essas que saíram pra cima. Todas pra cima, independente da posição. E as que saíram pra baixo, eu vou considerar como se estivessem invertidas. Eu não vou tirar da jogada. Uhum. E pode. Porra. É, o importante é você definir as regras antes de jogar. Exato, né? Não vai jogar. Eu por exemplo, coisa. Eu sigo com esse negócio de invertido ou virado. Uma regra que eu nunca vi nenhuma outra pessoa usando. Pode até ser que outras pessoas usem. Qual a diferença? Se tiver de cabeça pra baixo, eu entendo que ela é o sentido oposto... Oposto. Aquilo que você leu. Aquilo que ela normalmente significa. Se ela tiver virada ao contrário, eu entendo que é uma coisa não óbvia. Bacana. Então, por exemplo, se cair dinheiro de cabeça pra baixo, é falta de dinheiro. Se cair ela não visível, vai vir um dinheiro de uma fonte inesperada, por exemplo. Ah, que legal isso. Vem um ninja e depositar um saco de dinheiro nessa porta. Nossa, que delícia. Pode vir, ninja. Vem. Ou aquela grana do FGTS e tal. Você descobre que tá lá, você entendeu? É uma boa, gostei. Deve ter quase R$50 lá. Opa, dá pra comprar uma pizza de mussarela. Duas catuabas. E uma coisa que eu vi muito legal desse livro, Andrei, é que ele Qual é... Qual o livro? Do Tark. O Tark. O livro que a Penumbra vai lançar. Isso. Está em pré-venda. Oba! Nesse momento. Link no post. É que... Tem muitos livros que você pega e eles ensinam tudo isso. Livros bons em português que ensinam a ideia da runa virada acima, da runa virada para baixo, da runa virada emborcada, dá vários tipos de jogos, te explica, uns até meio cara de tarô, outros falando da árvore da vida. Aliás, qualquer leitura que você faz com tarô pode fazer com runa também. É, verdade. Mas... Eu sempre ficava assim, tipo, é só decorar o nome de cada runa e colocar em xizinho aqui e tchuns. Cara, no Tark ele fala, ele puxa uma coisa que eu acho que é da Eda. É do Ravamal. Do Ravamal. Que ele diz assim, pra você ser um mestre das runas, que eu me esqueci como é que... Rune Master. Runemal. Não ouvi o... É o Vict. Não, Runemal. Eu achei que era Runemal. Enfim. Cara, fazer as enfim. Se você quer ser o Pegando as Galáxias. Você quer entender esse negócio? Você quer arroba? Você quer entender isso? Você só será considerado um Rune Master se você fizer 8 coisas. 8 virtudes. Plantar bananeira com cupo alto. Que não são as 8 virtudes lá dos Azatru. É outra coisa, gente. Não, é outra coisa. E é muito engraçado, porque são 8, de novo. É um percalço. Isso, é um percalço pra você. Que fazer pra você atingir o ser master. Lembrem o que a Lívia falou no começo. 8 camisetas. Isso você tem que fazer. Oi? Pra você ser Azatru de verdade, você tem que comprar 8 camisetas daquelas que a gente falou pra vocês aqui, que é tipo, só respeito Odin e minha mãe. Mano, não fala. Tem uns Azatru da hora. Aliás, pô, Daniel. Não, beijo, cara, pro Daniel. Se a essa altura não são Azatru. Eles não são Azatru? Acho que não. Te ofendeu aí, Daniel. Ainda bem que eu não falei o nome dele inteiro. Não, pô, eles são gente boa pra caralho. Deixa eu falar. Gente, se você tá aqui com a gente... Não, porque as outras não é gente. Sacanagem. Mas você ainda bem tá que eu não falei de gente, onde. Cara. É, você tá aqui com a gente. Você tá, ai meu Deus, estão ofendendo e tal. Cara, a ideia não é ofender, mas ofender, beleza. É, sim. Porque a gente não... A gente já foda, você não vai explicar não. É isso aí. Enfim. Fala das virtudes aí. Posso ler as virtudes? Por favor, que o cara tem a voz mais bonita. No Ravamal... Peraí. Vou tirar o piercing. O Radagast. No Ravamal, está descrito o que é necessário para se tornar um mestre da magia rúnica. Há 8 coisas para se saber. 1. Tu sabes como entalhá-las? 2. Tu sabes como lê-las? 3. Tu sabes como colori-las? 4. Tu sabes como testá-las? 5. Tu sabes como pedir a elas? 6. Tu sabes como oferecer para elas? 7. Tu sabes como enviá-las? 8. Tu sabes como sacrificar para elas? Se tu não sabes, tu és um bosta. É isso que ele fala, né? Não. Essa última parte foi... Mas eu consigo imaginar o Vicky falando isso. Você é um merda. Ele pensou, mas não escreveu. Calma aí, rapidinho. Ele explica isso no livro? O quê? Essas 8 coisas? Essas virtudes? Explica. Sim. Explica. Ah, ufa. Não, você é um merda. Eu só sou... Não comprar o livro. Ah, exatamente. Se você sabe que é um merda e não quer reconhecer, tudo bem. E o que é mais bacana nessas 8 passos é que você tem coisas muito, muito físicas do mundo físico. Tipo entalhar. Entalhar, pintar. E coisas muito do que o teu contato com a runa, a tua prática, o teu estudo. É muito bacana. Falando que ele liga forma... muito bem os dois. Teve até pessoas que perguntam, eu posso fazer minhas próprias? Não, você deve. Você deve. O lance aqui que ele fala de entalhar, por exemplo, é pra você fazer. Isso. Se você fizer, você já começa a ter um contato maior. O lance de colorir é a ideia de você consagrar. Exatamente. Que ele fala que é pra você, você vai pintar. Mas pinta com seu sangue e tal. É, porque se fazia sempre a sempre ideia vermelho. De fazer vermelha. Isso. Da ideia de ser cor de sangue. E dizia-se que se colocava sangue no magista. Aí o sangue que você quiser, tá? Foi doar sangue? Pede umas gotinhas. Oi, caiu da bicicleta? Aproveita. Só mais um detalhe que eu acho que é bacana colocar. Ah, então quer dizer que eu tenho que eu não posso comprar? Não, cara, você pode comprar. Você pode ter o sangue, não tem problema nenhum. Só que saiba fazer, você entendeu? Isso não tem problema. Às vezes você faz, fica feio pra caralho, aí você vai lá e comprar um bonitinho. Mas você sabe fazer, eu você tenho... tem uma responsabilidade sobre aquilo. Só pra vocês terem uma ideia, eu tenho 4 jogos comprados e 1 que eu fiz. Perfeito. E cada um é um tchutchuco. Você já cumpriu o primeiro checkbox de... Tu sabe fazê-la? Fazer as afrovres. Eu só tenho um kit de runa, o que é uma mancada, porque o Cu faz umas runas muito loucas. Que, aliás, essas que eu tô mostrando no vídeo pra quem está assistindo é dele. Nossa, é muito maravilhosa. Eu escolhi... Não! Quando vocês foram passar aquele fim de semana no sítio, lembra? Que ele se preparou, mega botou um negócio e falou, agora dá licença que eu vou fazer as runas da Ju. É, cara. O cara é muito louco, velho. É maravilhosa, Pedro. E... Eu tava falando alguma... Ah, eu tenho a minha que eu fiz com ladrilhos que sobraram daqueles de colocar no banheiro, que é pequenininho, tá ligado? Genial! Pastilhinha! Pastilhinha, ladrilhos que e pastilha. Lindo. Quadradinho, cortadinho. Tudo igual. Coisa linda. Paguei 1,50 dólares, doletas. Dolls. Pra comprar aquele de gravar. Não, eu usei do meu irmão. Na época eu usei do meu irmão. Que é aquele bagulho de gravar madeira, metal, sabe? Que você compra. Pirógrafo. É um pirógrafo, não, mas não é esse. É o de que a ponta é de ferro. Ele tem uma bola. É um pirógrafo. Eu não sei se chama pirógrafo. Pirógrafo não é de fogo, né? É um bagulho pra você escrever em pedra, em ferro e tal. Meu irmão tinha comprado um feito pra escrever na aliança dele da namorada. Ficou uma bosta, claro. E eu aproveitei que tava lá e falei, me empresta. Né? Limpei tudo bonitinho e fiz umas pastilhinhas de banheiro, cara. É uma pobreza desgraçada, mas não fica muito graça. Tão bonito. Fica bonitinho. Aí você pensa, ai, qual é o material que eu preciso ver? Precisa ser uma pedra de significado? Essa aqui é uma ametista. Cara, você quer fazer uma parada? Vai atrás da. Como que é? Visgo. Ó, aí beleza. Aqui foi um galho que eu achei simpático na rua. Ele foi cortando, fatiando, tal qual salame. É. Tchá, tchá, tchá. Um redondo, ela vai fazendo várias. É, e fica bonitinho. É bem tradicional essa. Total. E eu tô em casa com uma serra circular, cara. Eu podia fazer uma dessa daí de boas, né, mano? Então, essa daqui. Essas são lindas. Fazendo. Eu ganhei uma prenda dessa. Parece um dadinho. É jarina, é uma semente. Cara, aqui, essas da Liv vão ficar muito bonitas. Vai. O dia que ela fizer. Ela me deu uma dessa. Olha que coisa mais linda, gente. Então, esse daqui, olha que semente que eu linda. Faço? Eu vou meter uma retífica nela. É isso mesmo. Mete a Dremel. Isso aí, pronto. Ótimo. Maravilhoso. Você não precisa complicar demais. Ai, mas que árvore que eu preciso fazer? Ó, tradicionalmente tem que ser uma árvore frutífera. Mas... Se você tem ligação com o seu jogo de runas... A sua realidade. Cara, se você está trabalhando em cima daquele material, você já está colocando a tua energia ali. É teu. O próximo que eu quero fazer é o de varetinha. Aí é tão bonitinho. É muito lindo. É lindo. Eu vou tentar fazer um para mim. Se der certo, eu faço para vocês. Olha só. Com palitinhos consagrados de churrasco. Palitinhos consagrados que não são o do... De fazer incenso. Incenso, isso. São outros. É, que parada é essa de runa... Calma aí. Que parada de runa vazia? Ai, cara. Isso é golpe. Isso é deixa, golpe. Deixa eu falar a minha visão. Fala. Pra tá errado, a troca. A runa vazia é uma runa que não tem nada. Na verdade, é uma pedrinha. Que a galera como chama outra de qualquer, runa de Odin. Que pra mim não tem nada a ver com Odin. Pois é. É só uma runa que quer dizer porra nenhuma. É uma runa cega. Ó, vou falar. Então, tipo, qual o problema? Não sei o quê. Porra nenhuma. Tipo, não tem problema. Você tá inventando problema. Vou falar com uma pessoa que o primeiro livro que leu foi um livro muito errado de runas, que, por sinal, tinha runa branca. Então, inicialmente, eu fazia a leitura com a runa branca. E naquele livro estava dizendo que era como aquilo significava que é o destino. É. O nada você pode mudar. Aquilo é intervenção dos deuses. Mentira. Pau no seu cu. Qual deles que eles morreram todos? Chamou na xixa, hein? Qual deles depois, que nunca existiram? Depois, o motor vai pra retífica. Você não sabe por quê. Um motor bonito nesse dia, viu? Eu e o Cus enfrentando a chuva de Thorin. É, falou mal do Thor. É melhor não. Merda. Melhor cara, não. Vocês não têm ideia de como foi horrível, cara, a chuva naquele dia. E o Cus tirando uma árvore da rua, cara. Segura, caiu uma árvore na frente. Baixou assim. Assunção forma viking. Segurou, é, mas ele é levantar, total, mano. Total. Ele é um viking. Tem viking baixinho, é mó legal. Ele é demais. É, o Cus é maravilhoso. Ó... Tem eu vou acabar falando aqui. O Rodrigo tá falando que ele fez as deles com galho e pintou com canetinha. Eu também pintei com canetinha. Maravilhoso. Não pode, não. O Jim tá me falando aqui que não gostou. Faz de novo. Mentira, não, não, tá bom. Vamos fazer um workshop de runas com um valor simbólico. Runas ungidas pelo Magicando. Gostei. Valor simbólico de R$1.000. Caralho. A gente vai mandar vir as pedras lá da Escandinávia. Não, manda vir do Muro das Lamentações. Muro das Lamentações. Cara, olha que ideia do louca. Do Muro de Berlim, a né? Gente não, faz com a madeira da Cruz de Jesus. Perfeito. E olha que ideia maravilhosa. A gente faz um workshop pra fazer runa. Explica bonitinho, montar o material bonito. É, pro cara sair do workshop com a runa feita. O cara sai com o material com a runa feita, bonito. Com o material bonito. A gente faz uma leitura, ensina algumas técnicas de leitura. Faz um material bonito, bonitinho, assim. Bota o Grola pra ajudar a dar uma design no material. E antes disso, o cara, a gente dá um rolê com eles no Ibirapuera. E leva uma serra. Você já acha um galho ali mesmo pra cortar. Olha, caralho. Aí sim. Aí você se fode pra caralho cortando vinho. Não rouba nossa ideinho. Zé Buceta. Isso aqui tá registrado. É você mesmo. Você mesmo, Zé Buceta. É você que tá achando que... É, não vou falar mais. É você que paga o Magicando pra ser espião? É. Você. R$4. É, a gente sabe quem você é, viu? Se pagar mais, pode. Exatamente. Vamos subir esse apoio aí, hein? Oh, pelo menos. A gente falou das três primeiras. Falou até o ato de colorir. Que é a ideia de marcar de vermelho. O que vocês entendem por testá-las? Testá-las é o lance de você conhecer o sentido dela na hora que você tirar mesmo. Ver se ela tá de acordo com a realidade. Eu entendo justamente você... Eu acho que é usar. Você precisa usar. Eu entendo não só como usar, mas eu ser inventivo nelas. Tipo, me encaixar com elas, como a gente fez aqui. Tipo, eu faço a leitura porque eu acho que ela que é importante. Então eu tô testando, não no sentido de ver se funciona. Eu tô testando os limites delas, entendeu? Testando até onde eu vou com ela. É isso que eu sempre peguei. Pode ser. Posso estar errado? Posso, sem problema. Tá, a gente já falou todos ou não, né? Eu acho que o cara vai cuidar o livro, né? Não, rapidinho. Rapidinho. São pontos. É. Já tá no 5 já, não tá? Já... No 6. Não, tá no 4. Como testá-las. Tu sabes como pedir a elas? Isso é lance do... Tradicionalmente, você começa a leitura invocando os deuses, principalmente Odin, dizendo assim, pô, dá uma ajuda aqui na mão que... Você pode isso não, ele não tá falando só de oráculo, né? Você pode pedir coisas. Exatamente. Para as runas. Você pode fazer uma... Você pode usar o próprio Bind Rune aí. É um exemplo de como você pedir coisas. Ou para as runas. Uma invocação mesmo, cara. Eu quero isso aqui. Mas aquela coisa, velho. Você tá... Se depende do tamanho do... Tenha certeza que se você vai chamar uma runa, você quer apagar um incêndio, bacana. Outra, né? Coisa que, assim, não tem dosagem. Algumas das experiências mais legais que eu já tive com runa foi de invocação. Trouxe pra dentro. Uhum. Faz muito sentido, cara. Você deve ficar muito louco por horas, assim, né? Mas... É. O banimento tá aí pra isso. Aí tem assim, você sabe como oferecer para elas? É a mesma ideia de oferecer aos deuses. Como a ideia de presente... Como você trata elas? No pensamento nórdico, é uma troca, não é de submissão. Sim! Você só dá coisas para os deuses para eles quebrarem teu galho. Sim. Você e você não pode esperar que eles vão te favorecer se você não... não se quiser rir, tem que fazer rir. Isso não é ser interesseiro, cara. É o modus operandi. Se eu quero um favor teu, vou falar, ô Vinícius, ó, eu tenho esse negócio aqui que você gosta. Você não te dou isso aí, será que você não me ajuda? É isso, isso. Se você chegar pra um deus nórdico e falar assim, eu sou um bosta miserável, eu preciso da tua graça. Ele já vai falar, mesmo, é um merda, sai daqui. Não quero bosta trabalhando comigo, não. Eu acho que é no Voluspa que tem uma frasezinha interessante que é tipo, não existe homem rico suficiente pra negar presente, nem pobre suficiente pra não dar presente. Uma coisa nesse sentido. É no Voluspa? Eu acho mas que é isso mesmo, é isso mesmo. Aí a próxima é... Você sabe como enviá-las? Nessa que eu acho que é mais... Eu leio como mais parecido com o que você falou. É tipo assim... De você sabe comunicá-las. Você tem que saber... Isso é o meu ponto de vista. Está um pouco diferente do livro. Imagina. Mas é assim... Você leu, você sabe, você entendeu, você chamou os deuses. Mas, cara, você tem que saber comunicar a runa pro consulente. Pois é. Eu vejo esse ponto desse jeito. Você tem que saber contar a historinha pra fazer sentido, né? Pra ele. Pode ser como passá-las, por exemplo, pro outro. Como trazer isso. É o famoso caso daquele professor que sabe pra caralho. É um puta de um pesquisador. Quando ele vai dar aula é uma merda. Nossa, porque o cara não sabe passar. Ele não sabe passar. É isso. Pra mim é isso. Nossa, quase comi uma runa pensando que era amendoim agora. Gordo é uma merda. É a runa de Odin, não é? Sem nada, não é? Não, eu sou quase... Você falou... Isso não é um som, caraca, amendoim. Amendoim. Cara, o Vinícius está com a runa, o saquinho de runas aberto do lado dele, uma e as graça. Runas dele são bem marrons. São, e todas bonitinhas. Aqui parece também... claro pra vocês, mas também escuro. E a última é, tu sabes como sacrificar para elas? Com o que vocês entendem? Eu entendo isso como, tipo, sacrifício próprio. Eu me sacrifico a mim mesma, eu me sacrifico a magia, eu me sacrifico... Pra mim, é viver elas. Você tem que passar por essas etapas que também elas vão que representar. Pode ser também. Se você não... Odin, por exemplo, falou, vou ver tudo agora. Como? Se fodendo absurdamente por X dias. Penduradão. Tem uma ideia do João das Batatinhas de como que o Odin viu as runas. O cara passou 9 dias pendurado numa árvore. Supondo que o Odin seja uma pessoa mesmo. O cara ficou lá 9 dias pendurado numa árvore, vendo galho de cabeça pra baixo. E o que que são as formas das runas? Galhos que se encontram. Exato. Boa, hein? Nossa! Bum! Onde que eu falo isso que eu não lembro? Minha eu cabecinha. Acho que é o João das Batatinhas. Não tem tanta coisa aqui. Eu posso estar confundindo. É aquela galera que olha pra gente e fala, onde é que no livro tá isso? Cara, eu não vou achar editora, nunca bicho. Mais. O que mais fácil é ler. Não vou achar nunca mais. Pode estar no Calcifero isso aí, tá ligado? Tá sim. Compra. Pode tá no Calcifer 2, né? A gente não sabe. Inclusive, André, pode colocar. Tá lá já. Botar umas runinhas pra nós. E acho que é isso, né? Tem mais o que agora na pauta? Nada. Sério? Acabou, matou a runa vazia. Perguntas. Ah, tem lá perguntas. Vocês se deram ao trabalho de colocar um post sobre... Não, esqueceram. Dessa vez não. Se chama... Segundo as runas, eu tenho que ser mais firme. O nome disso aqui é compromisso, gente. É compromisso. Seus cuzão. Vamos fazer uma leitura pra algum ouvinte? Vamos. Gente, quem quer uma leitura? Três, já que o número é três, os três primeiros que mandarem uma pergunta aqui nos comentários terão uma leitura. Porra mesmo, né? Fica quase o dia inteiro essa porra. 19 ou 20, vai. Mano, fazer. É rápido. Andrei, você viu que é rápido. Tá bom. Três ouvintes, caralho aí. Fazendo leitura de graça. Três primeiros. Por isso que não ganha dinheiro essa porra. Vamos ficar pobre para sempre. Primeira pessoa foi a Luana. Segunda foi a Isabela. Só mulher. A gente vai ler todo mundo junto, então. É que é mulher. Cada um lê uma. Pode ser? Não, eu quero todo mundo falando, cagando na cabeça da galera. Na Europa não se dorme, queridinha. Acho que não vai pular. Sabe o que eu percebi? Eu poderia estar fazendo isso falando qualquer groselha que você vai acreditar, né? Mas é isso que está significando. Mas isso não é a base do Magicano? Tirar uma aqui pro Gal. Gal. Você tirou a runa do B de Bernardo. Bernardo significa vitória sobre os justos. Ou que você vai ficar grávido. Puta, pode crer. E seu filho vai ser Bernardo. Cara, Gal, se você tiver um filho, Gal, em breve, tem que ser Bernardo. Confere os contraceptivos, cara, sério. Vai lá contar a tabelinha. Sério, vai conferir o contraceptivo. Não fui eu que te condenei, cara, só tirei uma runa. E eu só espero realmente, você não tem amantes, senão você tá fudido. Mas não tem não, cara, o lugar é foda. Pra galera que não entendeu o rolê do sacrifício, as ordens da runa são um caminho iniciático. Sim. O rolê do sacrifício significa você viver, experienciar cada uma das runas, cada uma das situações. E não viver... há um tutorial pra isso. Não. Não há tutorial pra vida. Então, mas é tipo assim, é tipo, sei lá, tipo, Jesus, qual o último mandamento? Viva, meu filho. Mas como é que eu faço isso? Busque conhecimento. Busque... Exatamente. Bilu veio aqui trazer o último mandamento. Foi Bilu Jesus, é isso? Tá dizendo? E aí, quem é que a gente vai ler? Vocês querem muito tutorial das coisas, gente? Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Quem é o próximo aí? A balinha. Max Rinzai. Eu quero. Tira qualquer uma. É isso aí. Que é homem de atitude. Rapidamente. Cuidado. homem de atitude. Cuidado. Max... Primeira runa que está aqui pra você é Urus. Trampar pra caralho. Caralho? ou trabalha. Eu vejo isso como a vida do cara tá uma bagunça. Eita. Você acha? Ah, é? Por quê? Porque tem a ideia de caos primordial. Ah, se você pensar por isso. Sim, tá uma bagunça, mas tem potencial. Mas tem potencial, é muito pra criação criativo. E pra fazer coisas melhores a partir daí. Vai pode ser um trabalho. Bom momento de reflexão. E vai trabalho pra caralho. É, pra você chegar em qualquer coisa boa, você vai ter que ralar. Então vamos lá. Eu reconheço muito esse momento. Não como agora, mas a gente já teve. Segunda runa. É pra ele mesmo. Pra solução. Solução. Ele vai fazer três. Eu não consigo ver. Dois ou três. Qual que vou fazer dois. Tá ruim de ver. Essa aqui que é o... In. Tá, isso aí... Dá pra ver? É o Gera? Não, não, não. De potência, né? Isso aí vai exigir como a gente já tinha preconizado, né? Solução pra isso daí é botar muita força, muita energia. Isso é, inclusive, de energia masculina, né? De, sim. De decisão, tem uma parada de... De assertividade, pra onde, né? Que eu vou, pau que na que mesa. Vou fazer. Pau na mesa. Exatamente. Pode ir, concentre suas forças nisso. É, se, assim, talvez decidir um rumo também, né? Mas... É um rumo que tá no meio daquele caos, né? É um rumo, é uma proposta de mudança. Isso, também. No meio de um milhão de coisas, escolhe uma, bota energia e vai. Vamos lá, David Marshman. A Ju gosta de escolher o David só porque ela fala o nome Marshman. Não é, porque ele fez a pergunta aqui. Tá bom, comecei a faculdade, devo fazer amigos novos ou focar no que eu já tenho? Você deve fazer pauta, seu pauteiro safado, que tá aqui na esse tem que fazer. Vamos lá, primeira... Ih, saiu assim. Tá bom. Vamos ler ao contrário? Você que sabe. Então vai. Foi tu que tirou? Foi eu que tirei, tirei ao contrário. Isso é falta de magia na vida. Que verdade. É. O que que deu? Porque, ó... deixa eu só... Eu sei que tá tudo ao contrário, tá, gente? Mas ela, originalmente, é assim. É uma lagoa de cabeça pra baixo. É uma lagoa, só que ela nasceu... Olha que bonitinho. Eu falo nasceu. De cabeça pra baixo. Certo? Uhum. Cara, é praticar mais, né? É, parada. Praticar mais. Então, por exemplo, pode mas ser... Mas ele tá perguntando sobre amigos, ele tá perguntando, né? Sobre amigos. Dentro desse contexto... Sabe o truque? O truque que você chegar é amigo, é ter amigo. Precisa ter amigo. Eu acho que se eu tivesse virado pra cima, você de tá bem servido. Cara, isso aqui é do David Lee. O David Lee é muito doido. Não, não se baseia muito, não. Mas isso me ajuda a lembrar. Uhum. Porque faz muito tempo que eu não jogo. Pode estar falando alguma coisa assim, tipo assim... Não tem medo de... Ir pra frente, cara. Tá falando pra fazer frente. Amigos, sim. É. E eu é, digo tipo mais. Assim, vai lá, desapega. Se destaca, não, peraí que eu vou dizer mais. Você tá trocando ideia com os amigos? Oi, amigo, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Cabala. Olha. Oi, amigo, tudo bem? Tudo bem? Tarô. Você vai encontrar amigos ali, ó. Não, eu já vi. Eu tô vendo esquema. De outra forma. Fala aí. De repente, eu não conheço o David. David, né? Marshman. É, mas se o David estiver dentro desse meio da macumba... Talvez procurar fazer amizades novas com pessoas que não sejam desse meio. Sério? Porque veio de cabeça pra baixo. Veio de cabeça pra baixo. Tá, entendi. Talvez procurar pessoas de outro círculo. Solução. Runa. Bater nos amigos. Pedro. Ou talvez ele esteja muito cercado por pessoas que não são desse meio. Não. Pedro. Você tem certeza? É. Amigo, compra umas cervejas, chama a galera. Seja o brother, seja o brother. Uhum. Faça amigo, seja o brother, cara. Tudo bem. E pratique magia, sai da cadeira. Kay Colina, vai funcionar o rolê que eu fui fazer hoje com a minha mãe? Posso tirar daqui? Tira. Olha, já trazia a quarta pergunta. Não, é a terceira. Não, terceira. É a terceira. Não, tô confuso. É que a gente tirou uma pra Luana, né? Que a gente não, a Luana... Não, não contou. Segue. A Luana não, pra Isabela. Então primeiro eu vou ver... Cada um tinha duas pedras. Eu vou tentar identificar qual é o rolê que ela fez com a mãe dela primeiro. Tirei um tours. Caralho, o que vocês foram resolver, filho? É, eu não sei, cara. Vocês foram brigar com alguém fazer uma parada hoje? Séria. É. Foram resolver coisa de banco, coisa importante. É, coisa de justiça e tal. Coisa de lutar pelo que é teu por direito. Sim. É isso que eu interpreto. E de dar de volta na cabeça de quem fez merda, né? Bom. Tá, gente, depois vamos você lá, fala se fez sentido. Fala se fez sentido aí pra essa nós. Foi a primeira coisa que a gente perguntou que a pessoa tem como responder de imediato. Vamos ver... possível solução. Ken, eu vejo isso daqui como você focar o poder que vocês duas têm juntas. Tá muito disperso. Tá na hora de focar pro mesmo lugar. Isso aí é a runa da tocha. Não é do fogo espalhado. Não. É a tocha na sua mão. Exatamente. É você identificar o caminho, né? E usar esse poder desse fogo pra resolver problemas. Você vai ter que direcionar mesmo, sabe? Você não pode e ela. Ficar aberto, não pode ficar nada assim, tem que direcionar. Uhum. Você e tua mãe, claro. E a possível consequência disso? Sol. Tá. Maravilha. Vai dar certo. Parabéns. Então, ó. Mas tem que lutar ainda. Ó, tem um sabe o que ela foi fazer? Levar a mãe pra uma consulta pra desobsessão no centro espírita. Olha aí. Ele vai resolver. Mandaram eu estudar a porra do evangelho no lar com a minha mãe. É. Olha. Tem outras coisas legais também. Como pode ser? Se quiser, pode. Assim, se quiser, também foi, pode. Olha, foi... outro mnemônico... Mas a perspectiva é positiva aqui. Outro mnemônico desta mesma pedra do Kenaz. Que? rituais dolorosos. Deixa só eu falar mais uma parada. Essa obsessão aí... Não ofende aí, os espíritos. Fica... Mas já estamos ofendendo. Fica atenta a gente próxima da tua mãe que não quer bem de vocês também, sim, tá? Só pra... Ó, uhum, o Max falando. Pedi o tapa e levei. Obrigada. Fez sentido. A da força. Fez sentido pro Max? Que legal. Grande Max, grande Max. É, runa é isso, gente. É tapa na tá cara. Tá vendo? É por isso que eu gosto. Que eu dou tapa na cara de todos vocês. A Keiko também adorou aqui. Caralho! Caralho! É isso, né? Muito acho bem. É isso. Tá vendo? Runa é assim, mais? É direto. Por isso que eu gosto. Melhorou a dor de cabeça? Melhorou bastante. Melhorou bastante. Passou praticamente. Mas resolveu. Mas bateu o cansaço o do cansaço dia. O cansaço do dia bateu forte. É isso aí, meus amigos. Olha como runa é legal. Estuda. Eu sou muito team runa. Venha para o mundo das runas. Vale a pena. Pega aquele tarô e taca fogo. Exceto se for HT. Não. Consagra. Vende. Consagra as suas runas na fumaça do tarô pegando fogo. Que forte. Vou lembrar que se você quiser comprar o HKT, o Hermetic Kabbalah Tarot, tinha na penumbra, já deve ter acabado. Acabou? Já acabou, mas vai voltar até em algum momento. Vai voltar até em algum momento, porque lá tem as runinhas pra você ler tarot com as cartas. Isso. Ou acabou na penumbra? Vai agora na... Eu não lembro o nome do site, cara. Game Crafter, Game Maker. Game Maker Brasil. E lá tem o Bifrost, que é um jogo de runa, onde você pode tomar hidromel junto, é muito legal. A gente tem que jogar um dia. E vou fazer meu próprio jabá. Vai lá. Vai, Ju. Se você quiser ler runas comigo, venha cá. Me chama. Chama eu. Eu leio pra você. Se você quiser coaching, fala comigo que eu tô fazendo. Fala conosco. Por dinheiro, mil reais. Vamos fazer um coaching em geral. E se você quiser só ouvir aforismos legais, fala com o Andrei. O Andrei cobra pra falar esses aforismos. Eu não sei o que é aforismo. Então, é isso aí. Foi Fernandes. Andrei. Ah, tá. Oh, Andrei, que bonitinho. O meu tarô, Vinícius Alvarenga, o meu tarô é do Calciferium. Eu não vou botar fogo nesse, não. Caramba. Coraçãozinho. Mano, teve uma pergunta que fizeram aqui e a gente acabou deixando passar. A pessoa chegou no meio e perguntou, não me lembro quem aqui, que tá inventando você isso, precisa, né, ter o contato com a egrégora... Rúnica. Rúnica, Azatru, sei lá, do norte lá, pra Azatru, conseguir não ler. Azatru, não. Você precisa ser pagão pra ler? Não. Não, mas você precisa entender a visão de mundo. Sim. O que é conectar com a egrégora, mas não é ser servidor de servidor. O serve precisa estar em Osasco. Ai, meu Deus, Osasco. E eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci completamente. Mas dizendo que o André é muito diva aqui. Ele é maravilhoso. O André é muito diva. Ah, pois é. Não é... Vocês não vão aliviar pro lado de vocês, bicho. Vinícius. Cara, eu ia falar uma palavra. Ele falou assim, tira uma runa pra mim. Então eu tirei uma runa de aconselhamento. É um cavalinho. Olha que bonitinho. É o seu melhor amigo. Parece um Mzinho, né? De macarrão. Marcos Keller. M de Marcos Keller. Confia nos teus gato amigos. Gato. Tá na hora de você prestar um pouquinho mais de atenção que seus amigos falam pra tu, porque os teus amigos estão do teu lado mesmo. Ou até pra aliviar teu tem fardo, tem gente, né, cara, que interpreta isso aqui como mãos dadas. Ou até pra aliviar teu colaboração fardo. E significa também, meu Deus do céu, eu quero encerrar essa porra de podcast, posso? Vai lá. Obrigado, gente. Alguém quer dar mais algum recado? Eu tinha alguma coisa pra falar que era, eu achava que era legal, mas eu não vou lembrar, então é isso aí. Quer pegar a runa pra descobrir? Não, mentira, tem muito tempo de podcast. Gente, muito obrigado por vocês. Acho que eu não vou dar uma presa do Zorro. Esse foi o Loki no fim. Tchau, meus consagrados. Aí, cadê o ouvinte que imita o Galvão Bueno? Cadê? Tô procurando esse cara. Ouvintes patronos, vocês vão ouvir a voz aveludada de Keller. Por 9 dias. O Deus Odin. Ah, para, caralho. Vamos lá. Não, inspirado, tem que deixar a voz um pouquinho mais grave e um pouquinho mais imponente. Notem o rosto. Vocês agora terão a chance de olhar no rosto. E... Calma aí. Polícia, para! quem precisa? Tudo bem que é uma ambulância, né? Mas vocês entenderam. Cê, pelo barulho, você sabe dizer se é polícia ou ambulância? Pelo ronco do motor? Normal. Vocês não sabem a diferença, não? Eu sei. Zona Leste, bichão! Rio de Janeiro aqui, meu irmão. Você tem que saber de que você corre, bichão! Agora é outro... E é sempre essa hora e sempre chega fazendo esse escândalo. Sabe o que, atenção, que é? É o, cara mora, é o cara que já tá na sarjeta. Pelo menos lá, não é precisa tomar a glicose na veia. Atenção, seu isso. carro está sendo roubado. Atenção, este carro está sendo roubado. Caralho, mano. Gatinha sentou ali. Deixa morrer, cara! O que os ouvintes estão falando aí? O pessoal tá falando aqui, ó. Toda vez que eles, o Rodrigo ouve vir do Egito, ele sente saudade do Kelly imitando o cachorro louco. Sente saudade, fi? Tem saudade, você também. Vem cá, vem, fi. Vem. Como toma um chazinho? Chazinho de fita? Passou a ambulância? Que é tudo que ele toma. Chazinho, chazinho. Eu acho que quem falar tem que dar uma chuchada no coque do Keller. Assim? Tipo, virou tipo cabeça de anão? Ai, você viu um anão na rua? Aquela história do Andrei, lembrei do... Vamos parar, vamos bugar o Andrei de novo. E agora conta. O anão bateu na minha avó. Não, não, calma aí, calma aí, calma aí. Pronto. Histórias de internet, gente. Não aconteceu com o Andrei, não. Estava. Era criança, estava andando no centro da cidade com a minha avó. Desvencilhei da mão dela. Ela pega na mão de um anão achando que era eu. Putz! E o anão fica puto e dá um soco na minha avó. Quanto você não pagava pra ver essa situação? Cara, teve uma amiga minha que trombou num anão no supermercado. E assim, no instinto, só olhou pra baixo, viu uma coisa baixinha caindo no chão e falou: oh, desculpa, tia. Achou que era. Que merda, gente. Coitado. Pra quem não sabe, digita e lê do canal no Google Imagens. Nem precisa ser no Google Imagens, não. Coloca no Google normal que vai aparecer do lado de referência. É a foto já. É, parece o povo Google muito Carnal, ruim, bicho. Beijo aí, ó. Agradecer muitíssimo o Carnal pela graça alcançada. Vamos voltar aqui. Agradecimento. A galera está Carnal. Rindo horrores aqui na transmissão. É um tal de kkk, são macacos aplaudindo. Martinho Vasconcelos disse que foi golpe baixo do anão. Faz sentido. Posso continuar? Vai, continua. Que é o marido da Dona Ju. Vem aparecer aqui na câmera. Aqui pra... Eu só tô perguntando se vai ser hoje um podcast de 5 horas. Não, oi. Espero que não. Tá chegando. É que você tá lindão. No dia que a gente fizer uma gravação e ela der 5 horas, eu vou levantar da mesa e vou me tacar daquela janela ali. Ainda bem que tem grade. Você dá remédio pro Eric que nem dá pro gato? Você tem que pôr enrolado. Tem que pôr enrolado em alguma Vocês coisa. Presencial. Tem que botar na manteiga de amendoim. Tem que botar na manteiga de amendoim e dá pra ele. Ou a outra opção pro gato é uso anal, né? Que também que a galera fala pra você socar. A minha gata faz, não faz miau, ela faz... É bizarro. Gente, você tem que fazer um vídeo pro pessoal da Zora. Cara... Vou aproveitar e mostrar a Pepezinha.